na Record. Você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Aquela mulher desesperada, sem fôlego, esbaforida. Ela chega naquele distrito policial, ela chega naquela delegacia, ela tenta contar sua história, mas mais chora do que fala. Ela que gagueja, ela que chora, ela que soluça, ela está com a roupa rasgada, esfarrapada. A roupa boa se sabia, se via, mas ela fora alvo de um ataque. Aquela mulher, ela fala: meu nome é Sandra, ajudem meu marido. Meu marido é taxista, meu marido é o Edgar, meu marido é taxista. E ela demorou para ela se explicar, para ela contar a sua história. Demorou uma barbaridade de tempo. Ela soluçava. Ela: peguem o cara. Que cara, dona? Peguem! Ele levou o carro do meu marido. Mas não era só um furto de automóvel, não. Finalmente, ela conseguiu contar. Ela conseguiu falar. Ela conseguiu se explicar. Ela conseguiu, depois de muito esforço, ela contou. Ela tinha saído com o marido. Foram comer uma pizza. Era uma noite feliz. Era uma noite feliz. Marido taxista, ele foi no carro dele, na volta. Eles estavam felizes. Na volta, aquele sinal ficou vermelho. Aquele semáforo ficou vermelho. O marido parou. O bandido chegou. Ele veio não se sabe da onde. Tem um matinho ali, ele saiu do mato, acho. Acho. Ela falava acho. Era só um bandido. Só um bandido, só um bandido, só um bandido armado. Ele encosta o revólver na cabeça do marido dela. Passa pro lado. Passa pro lado. O marido, ele tentou reagir. Recebeu uma coronhada. Começou a sangrar pelo nariz. Ela foi obrigada a passar para o banco de trás. Tudo rapidamente. Tudo assustadoramente. Uma cena violentíssima, mas rapidíssima também. O bandido pega o volante do carro e vai. Ele entra numa rua erma. Tem mato ali. Ele para o carro. Ele fala: fica aí. Fica aí, ele fala pra ela. E entra com o marido dela no meio do mato. Ela ouve dois tiros. Dois disparos de arma de fogo. Ela se encolhe. O bandido volta. O bandido voltou. O bandido começou a rasgar a roupa dela. O bandido ia possuí-la. Era um estuprador. E o marido dela, ela pergunta: meu marido, Edgar? Não se preocupe, ele está numa melhor. O bandido falou: não se preocupe, ele está numa melhor. E a violentou, rasgou a sua roupa, a violentou no banco de trás, no automóvel do marido, do táxi do marido. Depois, ele pegou o volante, deu partida, a deixou a 500 metros daquele local. Ela ficou jogada na rua. Ele jogou na rua. Sandra, ela perguntou: aonde é a delegacia? Aonde é a delegacia? Não apareceu uma só pessoa que deu carona para ela. Não apareceu ninguém. Ela foi caminhando. Não apareceu uma viatura de polícia, nada, nada, nada, nada, ninguém. Não apareceu nada. Ela chega ao distrito policial e conta a sua história. Será que ela sabe? Será que ela saberá chegar aonde o marido dela deve ter sido baleado? Ela diz: eu acho que sei. Eu acho que sei. Eu acho que sei. Uma viatura. O marido foi encontrado. O marido foi encontrado. Ela sabia, ela sabia. Ela já havia dito: mataram meu marido. Estava morto mesmo. O marido dela com 2 tiros na cabeça. Estava estirado no chão. Estava caído, já morto, morto, morto. Ele morreu instantaneamente. Retrato falado. Não, ela não tinha condições. Ela falou: era um elemento negro, cabelo curtinho, orelha grande, olho grande. Ela falou: ele era forte. Retrato falado, não. Amanhã, talvez. Ela entrou em choque, em choque, em choque. O marido assassinado. O marido assassinado. O marido morto. E ela violentada. Ela foi levada a um hospital. Ficou hospitalizada. Doente, acamada. Ela estava bem ferida. Judiaram dela. Judiaram. Estupraram violentamente. Até com a mão. A machucaram. O cara era um sádico. O cara era um sádico. Ele judiou dela. Foi difícil. Nem no enterro ela foi. Nem no enterro ela pôde ir. Estava em estado de choque. Desorientada. Completa e totalmente tonta. Tonta, desorientada mesmo. Fazer o quê? Fazer o quê? Ela. Dias depois, 2 semanas depois, ela prestou o depoimento. Ela confirmou tudo, tentou fazer um retrato falado. Não conseguiu. Ela dizia: eu me lembro dos olhos dele. Ele tinha os olhos esbugalhados, orelha grande, era negro. Só me lembro disso. Só me lembro disso. O choque faz isso mesmo. O choque faz isto mesmo. O choque faz com que a pessoa esqueça ou não lembre de pormenores ou tenha medo. Ela chorou de novo. E como chorou? Ela que falava: eu e meu marido, nós éramos o casal mais feliz do mundo. A gente comeu pizza, tomou vinho, riu, riu, riu, riu, riu. A gente lembrou do nosso passado. A gente lembrou do nosso passado. nosso conhecimento. A gente lembrou de tudo e ele morreu naquela noite, ele morreu. E o cara ainda me usou, me abusou, me violentou, me violou, me estuprou. Ela foi liberada. Não houve uma só pessoa na delegacia que não tenha ficado com uma pena, com dó daquela mulher de nome Sandra. Principalmente um velho investigador, acostumado a tudo, mas revoltado com bandido. Foi ele mesmo. Ele estava passando por aquele local. Não era ela? Será que era ela? Será que eu tô tendo uma visão? Ele viu Sandra naquele táxi. O táxi do marido foi encontrado dias depois. Não era o táxi do marido. Era um outro táxi. Ela estava no banco da frente, saindo de um motel, de um motel, de um motel, de um motel, de um motel. A triste, a sofrida, Sandra, o investigador, fica de queixo caído. É ela. E pensar que eu chorei por ela. E pensar que eu sofri por ela. E pensar que ela enganou todo o DP. Um mês, 15 dias depois daquele depoimento fantástico, triste, choroso, ela encontrada saindo de um motel sorridente com um taxista. O investigador chega no DP. Doutor, eu nem acredito o que eu vi. Doutor, vamos pegar essa mulher e dar um ralo nela. Ele contou e o delegado mandou buscar a mulher. A história que Sandra contou. Eu fui no motel, sim. Fui para esquecer meu marido. Esquecer seu marido, dona? Eu fui com um amigo dele. Ele tá me consolando. É um amigo dele, um taxista. Pega o amigo. Dá um ralo no amigo. Não precisou. O amigo pego, interrogado, contou. Tudo não passou de uma farsa. Tudo não passou de uma mentira. De um plano muito bem elaborado. Todo mundo caiu. Todo mundo acreditou. Aquele taxista era amante não eventual dela. Já era amante há muito tempo. Ela queria ficar com o ponto táxi alvará do marido. Ela ficou mesmo. No começo, ela bolou. Não teve assalto. Eles se encontraram. O taxista atirou no marido dela, taxista também. Matou. O diabo ajuda a fazer, mas não a esconder. Viram. A possibilidade era mínima, mas o diabo pode tudo. Pra coisa, cunha com ele mesmo. Ele mostrou ao investigador ela saindo do motel. O diabo ajuda a fazer, mas não a esconder. O velho ditado que veio à tona outra vez. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Alô? Alô, Hernani? É da Sociedade Primitiva? Hernani? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani! Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Não, mais Skype aí, mano. É do Sociedade Primitiva? Me atende. Alô? Alô? É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho. Quem que deu meu número pra vocês? Para de ligar aqui! Está começando, Alô Ouvinte, Sociedade Primitiva. Alô, fala aí, compadre, é do Sociedade Primitiva. Pô, beleza, meu irmão, pô, depois tu vê se me arruma pra falar com o Hernani, aquele caipira. Já é, então, trocar um papo com esse caipira aí. Tô ligando, esse filho de uma puta não atende, olha teu nome. Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho, se não atende... O que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho. Me atende, caralho. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí pra mais um Alô Ouvinte. Alô Ouvinte, que é um programa que vocês gostam muito. Estamos aí. Hoje tá vindo um ouvinte aí que ficou meio bravo, queria falar umas verdades aí. Então, ele tá aí. Você quer se identificar com o seu nome? Você quer usar o quê? Eu vou usar um apelido bem engraçado. Alfa Leproso. Então tá, vou chamar você de Alfa. Ô Alfa, você você ficou meio bravo com o programa do Tricel. O que foi que você ficou bravo lá? Bom, em primeiro lugar, antes de eu falar sobre esse programa, porque bravo não, mas eu queria primeiro te parabenizar, cara, porque tu é um cara corajoso, irmão. Opa! Você entrevistar as pessoas assim ao vivão, no tete-a-tete, sem antes de conhecer a pessoa direito, sem saber se ela pode fazer alguma crítica e tal, e até se expor mesmo, assim, expor tua imagem pessoal, acho que você é um cara bem corajoso, cara. Parabéns. Opa, obrigado. Obrigado, meu irmão. Então, rapaz, vamos lá. Você tinha perguntado por que eu fiquei bravo, né? Exatamente. Então, na verdade, eu pedi pra participar dessa parte do Alô Ouvinte, mas com a intenção de trazer um contraponto. Trazer um pouco de reflexão sobre o nosso mundo hoje, principalmente sobre esse meio masculinista, MGTOW, Red Pill, essas coisas todas. Trazer um pouquinho de reflexão, porque eu vejo muito uma unanimidade, sabe, sobre opiniões. As pessoas já estão pensando muito igual, parece que tem poucas pessoas que trazem outros tipos de soluções, pensar um pouco fora da caixinha. E eu queria trazer um pouquinho de reflexão, mostrar pro pessoal que, tipo assim, o mundo tá uma merda assim, mas também não tá perdido, entendeu? Também não sou nenhum tradicunk que quero salvar o Ocidente, nada disso, vocês vão me conhecendo conforme passado do que eu vou falar, mas também não é esse absurdo todo, entendeu? Eu fiquei um pouquinho triste por você, cara, que você... Falou por que você tá solteiro, um negócio assim. E eu, pô, percebi, cara, tu engoliu a Black Pill legal, cara. E eu sou contra, mano, Black Pill. Ainda mais, porra, eu falei contigo. Pô, cara, tu é um cara bonito, cara. Já vi vídeo teu aí de pegando até mulher, cara. Pegando mulher fácil. Sim. Aí eu, pô, não é possível, cara, não é possível. Então eu quero trazer um pouco... É que às vezes a gente tá em fases diferentes, será que não? Olha, cara, eu não... Tá com quantos anos? Vamos lá. 34. Fazer 35 esse ano. Sou um pouquinho mais velho que você. Então você é mais velho que eu. Mas, e aí, como é que foi a sua experiência? Então, conta a sua experiência, vamos ver. Beleza. Ó, eu quando eu tomei a Red Pill, cara, eu não me senti... Quantos anos você tomou? Pouco tempo, cara. Tem um ano, mais ou menos. Não tem, não. E eu de falar, eu já tive... Quando eu tomei a Red Pill, cara, eu já tive problema com polícia por causa desse negócio de assédio. Então eu acho que eu era um dos caras que teria mais motivo pra ficar revoltado, entendeu? Com lei misândrica. E eu optei por tomar a Honk Pill, né? Que é o pessoal que fala Honk Pill. E eu tenho um pensamento um pouco diferente sobre Honk Pill, que foi da última entrevista sua com um amigo aí, falou sobre Honk Pill. Aí eu queria trazer um pouquinho de reflexão aí pra rapaziada aí. Aí o que você queria saber, né? Como foi? Sim, como é que foi o seu processo de aceitação e tal? Beleza. Primeiro lugar, eu tive um problema com polícia, cara. Uma vez eu tive um problema feio. Eu peguei na mão, foi quando eu descobri, né, a Red Pill. Eu peguei na mão de uma garota que tava passando na rua, bem idiota mesmo. Eu sempre fui assim, meio malucão. Aí ela passando na rua, eu peguei na mão dela assim, e nisso eu tava em frente a uma loja. E essa loja era em frente à loja do namorado dela, que tinha câmera e tudo. Ela ficou puta, aí ela pegou... Não, mas você pegou por quê? O que foi? Você foi chavecar ela? Chamar a atenção dela. Tipo, ela passou perto de mim, eu peguei na mão dela, entendeu? Coisa de carioca mesmo. Eu sou do Rio. Então, aí ela falou com o namorado dela, ela passou depois, né, e falou... Quando, parece que ele mora ali perto, mesmo da loja, falou com o namorado dela, um garoto passou a mão em mim, acho que ela deve ter falado alguma coisa assim, né? Aí ele veio, cara, e eu sei que ele tem conhecimento com policiais, gente pesada, sabe? Então ele já veio na maior atitude, assim, eu pensei até que ele tava armado, cara. Veio pra cima de mim, que foi que passou a mão na minha mulher, assim, passou a mão na minha mulher. Aí eu, na hora, eu falei assim, ó, não passei a mão na tua mina não, cara, só peguei na mão dela, não sabia que era tua mina. Aí tu passou a mão na minha mulher, veio pra cima de mim, aí eu levantei, eu vou ficar para a cuidada mais na frente dos amigos. Aí levantei a mão pra ele, levantei a guarda, vou ficar de baixo, a guarda abaixo, deixa eu tomar uma porrada na cara. Aí ia afastando dele, aí veio pra cima de mim, aí um colega entrou no meio, aí nisso que um colega entrou no meio, ele deu um tapa assim, pegou assim na minha cara assim, eu fiquei puto na hora, mano. Eu dei um soco na cara dele, que ele foi pra trás, e eu nem acreditei que eu acertei um soco àquela distância, que ele deu e saiu, mas aí eu fui pra cima. Eu ainda bati pouco, mas eu sinceramente eu fiquei um pouco com medo, porque ele me pareceu estar armado e eu sei que ele conhece gente perigosa. Eu não queria piorar mais ainda a situação. Aí rolou, aí ele foi parar no batalhão aqui perto da minha casa, aí a polícia me enquadrou na rua e fomos parar lá na delegacia lá da mulher. Aí eu descobri que eu tinha cometido um crime de importunação ofensiva ao pudor. Pra mim, esse tipo de crime era um crime mais assim, pessoas que ficam sarrando em mulher dentro do metrô, do ônibus. Eu não sabia que pegar na mão de uma mulher. Aí eu confessei que eu peguei na mão dela, em nenhum momento eu neguei que encostei nela, e o cara falou, isso é importunação ofensiva ao pudor. Aí marcou uma audiência de conciliação. E nisso, na delegacia, ela, não sei se por medo do namorado ou se ela quis me ferrar mesmo, ela, no momento ela falou que eu passei a mão na bunda dela mesmo, entendeu? Mas acabou que na audiência de conciliação deu nada, ninguém apareceu, o processo foi extinguido. Aí o que acontece? Eu fazia parte de um grupo de... Mas não botaram, não deram nem serviço comunitário pra você? Não. Ela não apareceu, então o processo foi extinguido. É o... Como é que se fala? É audiência de conciliação, para ver se vai resolver, se vai ter algum acordo ou se vai levar para frente. Aí eles nem apareceram. Aí eu fazia parte de um grupo de rua, né, na época, eu gostava dessas coisas. Aí eu tinha um garoto que falou lá, um rapaz lá falou: eu tô de férias esse mês e eu tô querendo abordar algumas minas durante o dia. Aí eu comentei isso com ele, falei, olha, cara, você cuidado com você ficar abordando mulher na rua, que pode acontecer contigo. Eu contei o meu caso e falei, pode acontecer isso contigo, cara, eu não te aconselho muito a ficar chegando em mulher não, tal. Aí uma pessoa me abordou, né, no privado, fiz amizade com um cara lá dentro do grupo, e ele me falou pra mim sobre o MGTOW. Aí me apresentou o Tiozão, me apresentou outros canais e tal. Na hora eu não gostei muito do canal do Tiozão, que achei que ele falava meio forçado, aquela risada meio forçada, achei meio estranho. Aí eu fiquei vendo mais os vídeos do Raccoon, enfim. E quando eu comecei, fui tomando a Red Pill, cara, do Raccoon, eu não me senti revoltado, muito pelo contrário. Eu senti de boa, cara. Eu recebi bem. Mas pra você foi um mundo novo. Isso sim, ou não? Mundo novo? Ah, um pouco assim, fiquei um pouco assustado, né? Um pouco de ver as coisas do canal do Viking e outras coisas. Eu vi que a parada era mais absurda do que eu imaginava, entendeu? Não sabia que tava tão feia a coisa. E mesmo antes disso, eu ainda tinha, assim, sonhos de casar, tinha sonhos de ter filho. Hoje eu não tenho mais essa pretensão. Até por outros motivos, não só por causa da lei. Aí eu tomei a Red Pill, eu não fiquei revoltado, cara. Eu, tipo assim, eu recebi de boa a Red Pill, aceitei. É isso aí e acabou, simples assim, entendeu? Aí eu fui refletindo comigo, porque eu não aceitava totalmente. Eu não sou uma pessoa que, por exemplo, o pessoal do MGTOW fala muito, ah, pra você ser MGTOW você tem que ser estoico, você tem que ter a vida minimalista. Eu não concordo com, tipo assim, você seguir uma filosofia de vida, e muitas das vezes tem certas coisas que você tem que pagar um preço que eu não quero pagar, entendeu? Eu não sou obrigado, por exemplo, a ter... Se eu quiser ser uma pessoa com uma vida consumista, eu posso ser, se eu quiser, entendeu? E algumas coisas, assim, do MGTOW eu não concordo, entendeu? Embora... Você não gosta de rótulo. Algumas coisas foram muito benéficas pra mim, e eu concordo em algumas coisas, sim, não outras. Mas o que é o problema seu? Você não gosta de rótulo, seria isso? Não, eu não ligo tanto pra isso, não. Não é questão de rótulo. É que, por exemplo... eu vejo muito o MGTOW quando fala assim, não, leis, aí, por exemplo, por causa que as leis estão muito pesadas, então é impossível se envolver com mulher. Eu já discordo disso, entendeu? Eu não acho que chegou a esse ponto, entendeu? Da mesma forma, também, eu não acredito em casamento e nem em paternidade, ter filho, isso aí eu já matei em mim, entendeu? Eu já matei, isso aí... Você igual não quer mais? Mas eu sou contra essa questão de, por exemplo, se envolver com boneca sexual pra poder ter sexo, eu já acho demais, entendeu? Eu já acho exagero. Eu acho que é possível, sim, ainda, você ter algum relacionamento com mulheres, um relacionamento totalmente... Não é totalmente, mas tipo assim, vamos supor, você ocupando seu lugar de homem no relacionamento e a mulher ocupando o lugar dela de mulher no relacionamento. Se haver inversão de não é de valores, é uma inversão que há de gêneros, eu acho, né? Às vezes a mulher ocupa o lugar do homem, o homem o lugar da mulher. Esses caras aí agora que tá pedindo desculpa por ser homem, você pode ter um relacionamento totalmente... sendo homem, entendeu? Sem deixar de ser homem. Isso eu vou falar isso mais pra frente na nossa conversa. E eu quero trazer só um pouquinho de reflexão só pro pessoal aí, pra rapaziada, ver que existe ainda um outro caminho que não seja tão radical como o MGTOW. Tá, agora vamos dar uma pausinha nessa história. Como é que foi a sua história até aqui? Você tá com 34, então você viveu alguma coisa? Você namorou? Como é que foram suas experiências antes da tal Red Pill? Como é que foi? Namorei, casei, mas não tomei a Red Pill não, cara. Não foi porque eu me fudi em casamento, não. Foi por causa dessa situação aí que eu fui parar na polícia, que isso aí foi foda, entendeu? Agora, por exemplo, eu já fui casado durante 5 anos, né? 3 anos de namoro, 5 anos de casado. Por que não deu certo? Nós tínhamos uma diferença de ambição muito grande. Eu sou um cara que eu sempre tô querendo crescer, entendeu? E antes da gente chegou a comprar uma casa, nós dois, só que quando a gente comprou a casa, ela estacionou nas ambições, entendeu? Eu querendo continuar crescendo, e eu sentia que eu tenho que ficar, pra mim crescer, eu tenho que carregar ela nas costas. E eu já tava ficando puto, porque depois que a gente comprou a nossa casa, ela estacionou, ela só pensava na casa, ela queria decorar a casa, fazer obra, comprar móveis novos, mas tipo assim, e eu era bobo. Nossa, cara, se eu for puxar tudo, meu Deus do céu, é muita coisa que tem por trás, entendeu? Mas enfim, sim. Eu era bobo e eu fazia as vontades dela porque eu sou filho de um cafa, tá ligado? Meu pai é cafa, meu avô foi uns caras assim, bem, bem ruinzinho com as esposas. Meu pai menos do que meu avô, mas meu pai foi também. E eu via aquilo, eu pensava, não, cara, eu não vou ser assim não. E eu não tive uma formação paterna, assim, um pai que me ensinasse a vida, tá ligado? O que eu aprendi foi nas minhas conclusões, o que eu achava de certo e errado, e o que eu aprendendo na rua. E eu, com essa mulher que eu tive, a gente era da igreja e tal. Então, na igreja você escuta muita besteira, cara. Meu Deus do céu, você escuta muita merda. Por exemplo, os caras que falam assim, na minha casa quem manda é minha mulher. É, sim, sim, isso é normal. Caraca, mas isso é muito errado, cara. E tipo assim, eu aprendi me fudendo, que tipo assim, cara, você ouvinte que você tá me ouvindo, cara, se você é casado, se você... pros casados, pros namorados até que não, mas pros casados. Cara, se você se garante, cara, se você tá pensando em fazer uma coisa pra você que vai beneficiar todos, mas a tua mulher tá querendo ficar no teu caminho, cara, pra poder fazer alguma... satisfazer alguma vontade que não vai trazer bem nenhum pro futuro, só pro presente, vamos supor, uma obra, aí você quer investir na tua empresa, mas a tua mulher quer fazer uma obra na tua casa, quer comprar móveis, mano, se tu se garante, mete as caras, mano, foda-se o que essa mulher fala, ela vai ficar puta, mas tu mete as caras mesmo, irmão, porque é assim que tem que ser, porque eu vou ser bem sincero, eu aprendi que num casamento, dentro de um casamento, não existe esse negócio de igual para igual, cara. Não existe relacionamento de dois iguais. Num casamento, existe um líder e as pessoas que seguem o líder. Esse posto, ele existe, ele, se você não preencher esse posto, ele com certeza vai ser preenchido. Não sei por quem, né? Provavelmente pela sua mulher ou pela sua mãe, pela sua sogra, o seu sogro. Você tem que ser o chefe da casa, irmão. Se você se garante, mete as caras mesmo, faz. Ela vai ficar puta, vai levando no peito mesmo e acabou, irmão. Eu tive uma oportunidade muito boa, Hernani. Eu, quando eu era casado, eu era empresário. Eu tinha uma madeireira. Foi onde eu tive contato com a minha profissão atual, que hoje eu sou marceneiro. Nessa madeireira, eu tive a madeireira e na época do finalzinho do governo da Dilma, começou a cair muitas vendas, a venda ficou muito ruim. Aí veio uma crise e tal, e meu sócio, a gente abriu uma filial pouco antes dessa crise, então a gente tava tendo despesa de duas lojas, tava tendo que comprar dobrado, então tava muito difícil, e a gente tava começando a discutir muito, divergir em diversos pontos, e falta de dinheiro também, né, complicado, mas enfim, nós discutimos, ele falou, você escolhe, diz ele que eu botei o dedo na cara dele, não lembro disso, né, uma discussão. Aí ele falou, não tem condições mais de a gente continuar sócio e vamos abrir a sociedade. Ou você fica com essa loja daqui e eu fico com a loja de lá, ou você sai da empresa. Aí eu pensei bem, eu saí da empresa, peguei uma parte da minha parte da sociedade, né, saí com dinheiro. E eu tava com dinheiro e eu pensei, bom, agora eu vou abrir meu próprio negócio do jeito que eu quero. Na época, eu tinha conhecido umas pessoas aí, contatos grandes dentro da Caixa Econômica, que conseguia empréstimos pra você, que você demorava, tipo assim, 6-7 anos de relacionamento com o banco pra você conseguir esses créditos, entendeu? Eu não sei como é que você, se você sabe como é que... Precisava você... ter moral. É, não sei se você sabe como funciona banco. Banco, você... Você pede um empréstimo e fala, ó, só tenho disponível para você 10 mil. Aí você pega os 10 mil, vai até o fim, paga tudo direitinho, aí ele vê que você pagou direitinho. Aí no ano seguinte ele vai te oferecer um pouquinho mais. Aí quando chega um bom tempo que você já pegou bastante empréstimos, né, que você pagou tudo direitinho, aí ele abre as pernas para você. Aí crédito para comprar maquinário, crédito para comprar caminhão, crédito para comprar mercadoria e para deixar dinheiro em caixa. Isso demora, certo. Demora tempo, e eu conheci um graúdo lá dentro lá que você tinha que pagar, né, 10% da... Eu posso falar isso aqui? Caralho, vai. Não cita não, não nome. Cara. Tá, eu conheci uma pessoa, né, que ela conseguia agilizar tudo isso pra mim em um mês, entendeu? Eu tinha que pagar um valor, né, antecipado, que era equivalente a 10% do crédito pra poder liberar, e ela liberou mesmo, porque... eu fui indicado por uma pessoa que conseguiu tudo isso com ela, entendeu? Com essa pessoa. Aí eu tava com dinheiro pra fazer, pô, saí da sociedade, quero fazer, mas a mesma mulher falava, não, espera. Aí beleza, eu esperava, né, porque eu queria ser o marido bom que fazia tudo em comum acordo, mas a obra da casa não podia esperar, um sofá novo não podia esperar, uma mesa, um conjunto de mesa e cadeira não podia esperar, nada disso podia esperar, entendeu? Então eu fui vendo, eu nem senti, cara, o dinheiro só foi indo. Quando eu fui ver, o dinheiro acabou e eu perdi a oportunidade. Cara, eu fiquei muito puto com isso, cara. Eu não me perdoei, eu fiquei uns 3 anos, cara, pensando na oportunidade que eu perdi, cara. Eu fiquei muito mal, cara, fiquei muito mal. E, tipo assim, quando eu perdi essa oportunidade, esse aí foi um dos principais pontos que me fez eu culpei demais ela, entendeu? Mesmo eu vendo que Sim. hoje, se eu tivesse tido pulso na época e falado, não, eu vou fazer, e feito, entendeu? Eu teria feito mesmo, e eu tenho certeza, cara, que ela não iria separar o carro de mim por causa disso, entendeu? Então, eu Entendi. Foi aí que eu me fudi. Mas aí, quando eu vi que eu... Aí eu tenho uma loja, né? Aí fui trabalhando na marcenaria, né? Enquanto eu tava fazendo... Quando eu tava saindo da loja, antes de sair totalmente, eu tava fazendo curso de marcenaria no Senai. Onde eu discordo um pouquinho de tu na questão que você fez um programa mais sobre o... No caso... Né, que fala sobre sindicato, falando mal do sindicato pra caralho. Sim. Eu lembro, você falou pra mim que sindicato te ajudou, eu lembro disso. Me ajudou, cara, porque, tipo assim, eu fui no site do Senai e não tinha nada informando. Quando eu fui lá, eu fiquei sabendo lá que o sindicato da cidade pagou o curso pra quem quiser fazer o curso, qualquer aluno de baixa renda. Só tinha que mostrar o contra-cheque e tá liberado o curso de graça, um curso de 3 meses, de segunda a sexta. Puxado pra caramba, aprendi tudo de marcenaria lá, não aprendi, claro, uma linha de produção, né, dentro de uma marcenaria, porque tem processos que você faz que agiliza o teu trabalho, mas de máquina, cara, eu saí praticamente lá quase um profissional, tanto que demorou no máximo 2 anos pra me ficar um profissional mesmo, entendeu? Já saí ganhando bem, mas enfim, como eu tinha saído da minha loja, eu era empresário, ganhava um valor tal, um valor, vamos botar aí, eu acho que 2.500, mais ou menos, isso na época. E aí a gente saía todo fim de semana, a gente, eu comprava as coisas pra casa, sempre tinha grana. E quando eu saí, eu fui ser marceneiro, eu fui começar de baixo, cara. Eu ganhava, era R$300 por semana, você dava o quê? No máximo 1.200. Ainda tinha que descontar a passagem que era do meu bolso. Passei um perrengue do caramba. Mas ela não queria diminuir o estilo de vida, tá ligado? Ela queria sair todo fim de semana assim mesmo. Aí quando eu fui ver que, mano, eu que se foda. Essa mina não quer porra nenhuma, eu vou me dedicar. Era um atraso de vida. É, cara, tava me atrasando, tava me puxando pra trás, em vez dela fechar comigo, entendeu? E eu pensando assim, eu tenho que, no mínimo... Sei. Tudo isso que você falou, eu vivi, tudo isso. E eu pensando comigo, eu tenho que, no mínimo, voltar a ganhar o que eu ganhava antes, pra me poder voltar pelo menos... Se você tiver com uma mulher de cabeça fraca na vida... Você tá fudido, cara. Você vai dar. Você dá abraçado, você não sai do lugar, cara. Ah, mas eu vou te falar, cara. Depende do cara, Hernani. Hoje eu aprendi isso. Se o cara for pulso firme, Hernani, se ele meter as caras e fazer mesmo e foda-se. Não consegue. Será, cara? Porque eu vejo meu pai aqui. Ilusão sua. Meu pai aqui, irmão. O que dá na cabeça dele, ele faz mesmo. Minha mãe fica puta e foda-se. Ele, quando vê, já foi, irmão. Entendeu? Mas e o preço que ele paga? Cara de bunda. A pessoa fica virada. Tu não sabe de nada, meu pai, rapaz. Tipo, meu pai é cafa, cara. Porra, eu tenho várias Red Pill aqui em casa, entendeu? Meu pai, cara. Mas minha mãe, ela tá já querendo ficar... crescer a crista dela. Meu pai começa a chamar minha mulher no Facebook e ele chama na frente da minha mãe, irmão. Ele não quer saber de porra nenhuma, tá ligado? Aí, ela fica pianinha. Porque... Entendi. A mulher tem uma coisa, cara, eu acho ridículo, eu acho escroto demais, mas é a mentalidade da mulher na maioria, cara. Quem for mulher e estiver ouvindo, sabe que eu tô falando a verdade. A mulher, ela tem uma coisa de competição tão grande, cara, que tipo assim, às vezes o cara não é nem isso tudo, mas só porque ela sabe que tem outra mulher na jogada querendo o cara, ela entra numa briga com outra mulher, cara. Eu acho isso muito escroto, tipo assim, se você tá com uma pessoa que não presta pra você, cara, vai embora, irmão, mete o pé, mas não, entendeu? Em vez da minha mãe dar um pé na bunda dele, ele não. Ela fica mansinha com ele, tipo assim, não, vou ser uma boa esposinha, não vou ficar brigando, tô brigando demais com ele. Eu vou ser uma boa esposinha que ele não vai procurar essas mulheres e vai me dar valor, entendeu? Acho que na mentalidade, na cabeça dela, eu acho que é isso, cara. Então, tipo assim, porra, cara, esse negócio de querer ser justo, querer ser bonzinho, nada a ver, irmão. Nada... Mais pra frente eu vou... Eu vou falar um pouco sobre o meu jeito, sobre a forma como eu penso. E, tipo assim, cara, trazer um pouco de reflexão, né, cara? Dessa questão aí de MGTOW, que... Não MGTOW, mas Red Pill, falando que relacionamento entre homem e mulher tá totalmente perdido. Tá boa parte perdido, sim, concordo, mas não totalmente, entendeu? Desde que você conheça o seu lugar como homem dentro do relacionamento... Pô, cara, ainda tem algum resquício de relacionamento ainda, na minha opinião. Certo. Bom, mas aí você largou da mulher, e aí? Aí, cara, ela ficou me cobrando, eu, tipo, chegava do trabalho, eu entrava no YouTube querendo aprender mais coisa de marcenaria pra poder aprender marcenaria mais rápido possível, entendeu? Pra voltar a ganhar o que eu ganhava antes. E eu caguei pro casamento, cara. Caguei totalmente. Eu chegava em casa, nem falava direito com ela, só ligava o computador, já ia pro YouTube, queria aprender marcenaria. Aí ela começou... E nisso, a gente tava com as dívidas, né? Que eu trabalhei numa empresa já de marcenaria mesmo, que eles atrasaram muito o pagamento, mas conseguiram me pagar e a gente ficou endividado. Mas aí quando eu saí da empresa, eles me pagaram tudo que me deviam, eu paguei todas as dívidas. Aí ela começou a querer me pedir de novo as coisas. Ah, precisando de um celular e tal. Aí eu já tava revoltado, cara. Eu já comecei a dizer, eu comecei a negar, entendeu? Comecei a, não. Ela fala, ah, é só R$300 na promoção. Não, já negando já mesmo. Já comecei a ficar meio bravo, meio... já comecei a tomar minha posição de homem mesmo dentro de casa, entendeu? Ela não aguentou. Aí ela veio em cima de mim, ela... Ah, que você não tá dando atenção. Aí eu puto pra caralho, entendeu? Porque eu já tava puto com a situação que eu perdi aquela oportunidade de negócio e ela querendo, não entendendo a situação que a gente tava vivendo, querendo manter o estilo de vida que a gente tinha antes. Aí eu falei, pô, cara, tu é nova, cara, tu é bonita. Mete o pé, cara, procura outro maluco aí, outro cara aí que vai ficar contigo. Entendeu? Tipo assim, sai aqui, eu sei que você tá vendo isso aí. Eu não vou mudar, não. Eu sou isso aqui mesmo. Caraca, cheguei aqui, ó. Mensagem aqui. Ignorar. Aí eu comecei a ser grosso mesmo e... Aí ela não aguentou. Eu falei, ó. Se quiser, tu mete o pé, entendeu? Vai embora. Faz o que tu quiser da tua vida. Eu não vou te impedir, não. Aí ela reclamou. Ela falou... Ah, você tá vendo o que você tá falando pra mim? Aí eu falei, ó, tô te deixando livre, tô te deixando solta pra você decidir. Aí ela, mas você tá me deixando muito solta. Aí, enfim, aí ela, em uma semana, a gente pegou e separou. Aí tinha uma casa, não queria entrar em briga judicial, que eu acho isso muito chato. Aí eu peguei vendi mesmo a casa, 50% pra cada um, e ficou por isso aí mesmo. Pô, você perdeu metade, então? É, mas ela também ajudou, né, cara? Não vou ser injusto com ela, ela também ajudou a dar entrada na casa. Depois, claro que eu paguei a maior parte, que eu paguei a entrada, paguei a documentação e... Entrada não, metade da entrada, documentação, e fui pagando, mantendo as parcelas. Ela não ajudava muito mesmo com as contas de casa, não, mas ela também ajudou e eu acho muito chato, cara, esse negócio de ficar briga judicial, cara. Uma coisa que pode se resolver rápido. Não, isso eu concordo. Concordo. Entendeu? Aí eu, vambora, cara. Fica com metade, que eu fico com a metade. Aí eu peguei a metade do que eu investi, ela ficou com a metade também e cada um seguiu sua vida. Mas ficou até... Ela não procurou mais? Procurou, claro. Mas aí eu grosso, né? Porque eu não queria mais voltar pra ela. Quando ela falou que ela queria separar, pô, cara, foi música pros meus ouvidos, cara. Tudo que eu queria ouvir. Porque... Eu, sinceramente, eu não era feliz, entendeu? Eu não era um cara apaixonado. Eu gostava dela, mas nunca fui um cara que amava, que era apaixonado, entendeu? E ela tava atrapalhando você? Não, aí ela, quando ela falou que queria separar, eu pensei, vou piranhar, mano. Aí é isso mesmo, tava doido pra ouvir isso. Eu era da igreja, eu não tinha coragem de... Isso eu reconheço que eu fui um pouco fraco nisso. Eu não tinha coragem de pegar e terminar, entendeu? Já desde o namoro, eu fui empurrando aquela situação até onde o máximo que eu podia, entendeu? Porque aí, na Bíblia, né, ela não fala que você tem que ser certo, mas você tem que dar o seu melhor, né? Eu dei o meu melhor, cara. Tenho certeza disso. Ela tá lá com outro doidão lá, com um cara que é pai solteiro. E eu só fico puto que ela ficou com meus móveis, botou outro candango lá pra dormir em cima da cama que eu comprei, né? Mas tá feliz. É, cara, né? Tipo assim, um pouco puto com isso, né? Isso aí eu fiquei puto pra caralho. Aí pra descontar, antes de eu vender a casa, eu comi três mulheres lá no nosso quarto lá. Aí tá tudo certo. Fiz uma festa lá, maluca, apaga, lá na minha casa lá, casa de condomínio, vizinho, parede com parede. Eu toquei o terror naquela porra lá, todo mundo comeu mulher naquele dia, depois comi mais duas. Ah, mano, eu fiquei puto, mano. Eu pensei, vai botar maluco pra dormir em cima da minha cama, abrir minha geladeira? Então, eu vou tocar o terror nessa porra aqui. Aí, eu toquei o terror na casa, mano. Entendi, porra, fiz festa pra caralho lá, comi mulher. Quase que eu comi duas irmãs lá. comi uma novinha lá. Ei, pode falar essas coisas? Pode, mas não é menor não, né? Não vou... Deixa quieto. Não, mas tinha quantos anos? Pode falar. Se for maior que 14, pode. 16. Ah, e pode, ok. Aí depois, o que aconteceu? Ah, aí ela foi, me procurou, né, que você me perguntou, mas eu não queria não, cara, eu fiquei 8 anos com a mesma mulher, nunca traí, então eu fiquei com essa necessidade, cara, esses 8 anos, sabe, de ter outras mulheres, cara, aí eu não queria de jeito nenhum voltar pra ela, de jeito nenhum, aí ela me procurou, mas eu não tive interesse não, cara, até hoje, não tenho contato nenhum com ela mais, depois que vendemos a casa, nunca mais mesmo, já temos entrado no divórcio, não sei se é por causa da casa, até hoje a justiça não me mandou nenhuma correspondência na minha casa pra dizer que saiu, pra buscar alguma coisa, nada, entendeu? Mas você vive de boa? Hoje eu tô de boa, cara, mais ou menos de boa, né? A vida não é perfeita, né, mas tem seus probleminhas, cada um com seus problemas, e isso tem a ver com o nome, por isso que eu escolhi o nome Alfa Leproso. Por quê? Você não me perguntou, mas eu vou te dizer. Que, tipo assim, tem uns caras aí que eles, por exemplo, principalmente no canal. Não, eu não vou falar o nome que tu falou que não pode falar nome. É, não cita nome. Ah, não, pode deixar. É, tem canais aí que tem pessoas que falam sobre barganha, sobre o cara ser Chad, sobre o cara ser isso, ser aquilo. Rapaz, eu vou falar pra vocês ouvintes, essa questão que vocês falam sobre incel, pra mim isso não funciona. E embora eu reconheça assim, que eu sou um cara de aparência boa, não sei que nota eu tenho, mas eu sei que eu sou um supramediano. Mas eu não sou shapeadão, entendeu? Eu tenho um cabelo, tô caminhando pra ficar cabeludo igual você, mas o meu cabelo é cacheado, o cabelo bagunçado mesmo, tem uma aparência de rosto bonita. E tem um pouquinho, uma ligeira barriguinha. Cara, tipo, o principal, eu sou portador de uma doença autoimune. Eu sou portador de doença autoimune, eu tenho uma doença chamada psoríase, quem não conhece. Rapaz, essa doença, eu fico um monstro, Hernani, tu não tem noção, cara. Esse é o meu principal problema. É isso que mais me atrapalha na minha vida. Eu, por exemplo, quando eu fico muito doente, que pega no rosto, pega em tudo que é parte que fica exposta, eu fico um monstro, cara, tu não tem noção. E eu fico até receoso de sair na rua, eu fico recluso. Essa última crise que eu tive, eu fiquei quase 2 anos recluso, cara. Caramba! É, rapaz. E, tipo assim, hoje eu tenho essa doença, né, psoríase. Hoje eu tô namorando com a mina, porra, a mina bonita. Já fiquei com outras minas e não tava ao ponto de eu estar um monstro, mas tava muito marcado minha barriga, meus braços, minhas costas. E, cara... Nunca foi problema pra mim ter mulher. E não tô falando mulher de nota baixa, não, cara. Mulher bonita mesmo, entendeu? Aqui no Rio, sim, as medianas são mais exigentes. Por exemplo, eu tava vendo não sei onde, cara. Teve um cara falando que em Balneário de Camboriú é mais fácil de você pegar mulheres mais bonitas. Porque como lá só tem mulher bonita, a briga é mais a concorrência mais equilibrada. Então aqui, como tem no Rio tem muita mulher feia, as medianas acham que é bonita, tá ligado? Acha que é deusa. Aí, pô, cara, eu pego... Mas no Rio é mais, no Rio parece que é mais fácil comer mulher mesmo, porque aí elas são mais safadas, não são? São safadas. Comer uma mulher no Rio de Janeiro não é muito difícil, é? Fala aí. São safadas, mas tem muita, porra, muito bagaço, cara, muita mulher assim, mulher com 5 filhos, querendo se arranjar na vida, entendeu? Mulher, ah, mano, tem muita mulher ruim aqui no Rio, cara. E eu sou de periferia, né, cara? Não sou de comunidade, mas eu moro, pô, numa cidade que já foi eleita pela ONU, uma das cidades mais perigosas do mundo, cara. Então, aqui tem muita mulher feia, mano. E, porra, tem muita mulher bonita, tal. Mulher bonita que faz faculdade e se acha deusa, cara. Tipo assim... É, essas minas aí eu não tenho dificuldade não, irmão. Tenho dificuldade não, eu pego mulher bonita, também pego mulher feia, não sou de recusar não, eu gosto de transar. Que vier, velho. Transa aqui uma punheta. E atualmente você falou que você tá numa relação de dominação, o que que é isso? Isso. Aí? Bom, como eu falei, né, MGTOW pra mim não é uma opção, não é uma solução pra mim, é uma opção. Não é a única. A gente falou, né, sobre o... eu preciso falar antes, cara. Eu fiz aqui uma pautazinha aqui pra seguir essa ordem aqui pra não esquecer nada. Eu discordo um pouquinho sobre o... Pode falar do participante do seu canal, o nome? Que falou sobre o Rock Pill? Pode estar. Tá. Ele veio falando sobre o Rock Pill. Eu discordo do que ele tem de concepção de Rock Pill. Eu não concordei com aquilo mesmo, entendeu? Porque, por exemplo... Por quê? A concepção que o Tricel tem de Rock Pill é basicamente uma Rock Pill do tipo se esconder. O mundo tá uma merda, não tem jeito, e você fuja de mulheres, fuja de todo tipo de situação perigosa, e compre uma boneca que ela não vai te processar, e tenha relacionamento com um negócio de waifu. E ele começou a misturar Rock Pill com investimento, que eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque, tipo assim, como você falou assim no programa, Rock Pill contra Tricel, eu acho que a maioria dos ouvintes que eles foram pra ouvir é alguma coisa a ver relacionado a relacionamentos, né, de pessoas, relacionamentos interpessoais entre pessoas, principalmente entre homem e mulher, porque já que as leis o Estado é misândrico, né, ela persegue o homem, ela pune o homem e livra a mulher. Então eu pensei que, tipo assim, o cara ia ensinar algumas dicas, alguns macetes para você viver no meio da Matrix, mas bugando, não é bugando a Matrix, mas é você fugindo, igual o Matrix mesmo, o filme Matrix, que eles ficam no meio daquelas pessoas lá, eles sabem que cada pessoa é um agente, que é um risco em potencial, mas nem por causa disso eles deixam de estar no meio de pessoas, no meio de, igual o primeiro filme que a Trinity aborda o Neo, no meio de uma balada, pois entra em perseguição no meio da rua. Então eu vejo o Rock Pill, como eu tive uma infância que eu, por exemplo, eu estudei em colégio particular, e na minha segunda série eu saí do colégio particular com uma situação meio difícil aqui em casa e fui pro colégio público, né, o Brizolão, e na época eu estudava, o ensino era integral, era de 8 às 5 da tarde. E como na minha sala era só crianças assim de comunidade, crianças assim até de lares desestruturados, crianças repetentes de 2 anos, crianças bem maiores do que eu, pô, cara, eu apanhava muito, então eu tive que acabar aprendendo a brigar. Eu não brigava na minha escola anterior, e nessa eu tinha que brigar todo dia, cara. E tipo assim, no começo era um pesadelo pra mim ir pra escola, porque além de eu ter que estudar o dia inteiro, ter que estar na escola o dia inteiro, eu sabia que eu ia ser ameaçado, que eu ia tomar porrada, que ia ter que brigar. E com o tempo, cara, isso tornou-se uma coisa natural pra mim. Eu brigava mesmo, saía na porrada com os outros, eu me garantia com o que eu sabia que eu podia, com o que eu não podia, eu tinha que abaixar a bola mesmo. Quando não tinha jeito, uma porrada comigo, tinha negócio de gangue. Eu não sei se eu já falei a minha idade, eu tenho 34 anos. Então, quando era pequena, era esse negócio de gangue, de turma, turma J contra turma K, turma L, a porrada comia, cara. Então, tipo assim, eu cresci adaptado a estar no meio de coisas perigosas, entendeu? Então, a concepção que eu tenho de Rock Pill não é você se esconder. Vamos supor, eu numa escola, que eu estudava numa escola de boyzinho, fui pra uma escola só de capeta. Aí agora eu vou sentar escondidinho no cantinho da sala ou do lado da professora pra poder não apanhar de ninguém. Eu não, cara. Eu tava lá no meio da galera lá, no começo tomei porrada pra caramba. E é assim que eu vejo a Rock Pill, entendeu? Você não quer dizer que você vai se colocar em situações pra você tomar uma porrada, mas você recebendo as diretrizes, as estratégias certas, você tem como você viver a tua vida, cara. Você ter relacionamento com mulheres e você não cair, por exemplo, em alguma lei de união estável, paternidade socioafetiva, ou agressão física, agressão psicológica. Você pode estar fazendo tudo isso e ainda estar protegido. É isso que eu entendo de Rock Pill, entendeu? Aí ele estava comentando também, que ele falou no chat, vocês só falam de mulher. Não, a gente não só fala de mulher. Se fosse, por exemplo, o Hernani falar, vamos entrevistar aqui o Tricel, que vai falar sobre investimentos. Aí a gente vai preparado para ouvir falar sobre investimentos. que é o que ele tava falando, que não tem nada a ver com o que a gente esperava ouvir. Se vai falar sobre... que tá falando sobre boneca sexual, que ele falou muito. Aí a gente vai esperar. Agora, falar Honk Pill, eu penso que é relacionamento de pessoas. Então, essa concepção que ele tem de Honk Pill, eu discordo completamente. Eu acho que, tipo assim, tem que ter meios, estratégias de você viver relacionamentos entre pessoas e você ser você mesmo, você não deixar de ser homem e você ter relacionamento com mulheres e não cair em problemas de lei, entendeu? Desde que você consiga provar tudo. Entendi. Mas a sua visão, assim, hoje você vive na Honk Pill? Eu tô na Honk Pill. Eu não sei se eu já falei anteriormente, quando eu tomei a Red Pill, eu não senti a rage, eu não entrei na rage. O meu instinto automaticamente foi me adaptar. Por exemplo, eu já escutei, não lembro onde, cara, que o homem, ele tem o instinto do homem é solucionar problemas. Apareceu um problema, ele tem que resolver o problema. Então, o meu instinto automático foi assim, quando eu vi as leis, acho que eu já comentei sobre que eu tive problema lá na polícia, né? Quando eu vi as leis, existe esse problema. O que eu posso fazer para poder fugir desse problema sem perder um pouco, por exemplo, de contato com pessoas, sem ficar uma pessoa ranzinza, uma pessoa sozinha, solitária, embora é bom, né, a solitude. Eu, por exemplo, hoje é sábado, hoje eu não saí nem de casa, só fiquei em casa, e amanhã vai ser a mesma coisa, porque eu trabalho muito. Essa semana de segunda a quinta eu trabalhei de 8 até as 9 da noite, então eu quero descansar. É bom ficar sozinho, mas, pô, cara, é bom você ter amigos, é bom você sempre falar no programa, é gostoso você dar uns beijos na boca, pegar uma mulher e dar uma chinelada nela, entendeu? É bom, cara. Não, sem dúvida, é bom mesmo. Então, aí, tipo assim, você vai abrir mão de tudo isso porque você escutou que a lei tá um problema e eu tenho comigo que toda unanimidade é burra, cara. O discurso dentro do meio masculinista é muito hegemônico. Não sei se essa é a palavra, é assim que se fala, certo? Todo mundo concorda demais. As mulheres têm um problema, vamos se afastar delas. Não, cara, calma aí. Eu sei que, por exemplo, casamento tá perigoso, sim. Eu não tenho vontade de me casar, não tenho vontade de ter filho. Mas não quer dizer que eu não posso ter mulheres na minha vida. Eu posso ter mulheres na minha vida, posso ter relações sexuais com ela sem estar correndo risco, entendeu? Desde que eu consiga provar tudo. Que a gente vai falar sobre isso, provando tudo o que aconteceu dentro do relacionamento, que eu não fui nenhum criminoso, que eu não cometi nenhum crime, entendeu? É possível, sim, entendeu? Não quer dizer que você vai... Aí foi aí que você caiu na dominação. É, pois é, porque, por exemplo, ai, meu Deus, eu sou péssimo de cabeça, cara, eu tenho uma memória curta muito ruim. Bom, vamos lá, eu ia falar de dominação. Como eu tava dentro desse meio masculinista e tal, aí via muitas coisas que acontecia no canal do Viking. Posso citar o nome dele nisso? Nessa questão? Pode. Então, tinha muita coisa no canal. Eu já gravei com o Viking, inclusive. Oi? Eu já gravei com o Viking, inclusive. É muito bom, Viking de óculos. Então, e vários Red Pill, viu? Eu tomava muita Red Pill do Insanato Red Pill, do Raccoon. Aí eu, tipo assim, fui. Meio que... Não é que eu entrei na rage, mas o meu instinto de adaptação é tipo assim, já que uma coisa... O Insanato, ele falou um negócio muito maneiro. Ele falou assim, agora o canal dele foi bloqueado, ele não voltou mais. Ele falou assim, agora que eu tomei a Red Pill, agora é a hora da minha vingança. Então o meu sentimento era esse, de tipo assim, agora que eu fui otário, agora eu vou me vingar, agora é minha vez de ser o ruim. Agora eu vou dar vazão mesmo pra tudo que eu tenho de ruim de mim, dentro de mim. Eu vou ser um cara, não vou ser nem um pouco bonzinho, não vou ter pena de mais de mulher nenhuma. Aquele instinto de proteção, de cuidado, de poupar a mulher, eu matei em mim, entendeu? Agora eu vou ser o que eu quiser, se ela vai sofrer, se ela vai chorar, foda-se. Eu não quero nem saber. E eu tenho um canal de uma mulher aí no YouTube, que eu não vou falar o nome, que fala muito sobre vida diamante. Aí tu vê áudios das inscritas dela que mandam falando sobre a visão da esposa. a visão da amante, a coisa nojenta que é a forma de pensar da mulher. E, tipo, eu entro naquele canal só pra sentir raiva de mulher, cara. Aí eu ficava olhando aquilo, eu comecei a ficar pensando, perguntando comigo, porque é uma coisa que o tiozão, ele fala, uma coisa que é muito boa. Ele fala assim, conheça-se. Eu fiquei muito com isso na minha cabeça, de conhecer, me conhecer, conhecer não só o seu lado bom, mas o seu lado ruim também, porque todos nós temos, ninguém é bonzinho, ninguém é 100% bom. Eu não acredito nessa coisa de, por exemplo, você vai fazer 100% bem. Tu pode ter certeza, você vai fazer o bem, mas é 50% bem, porque quando você faz o bem pra alguém, você faz mal ao mesmo tempo. É uma via de mão dupla, cara. Isso aí não tem pra onde correr. Igual você comentou aí da sua amiga aí, que vocês tanto que ajudaram ela, depois aí, ó, ela se fudeu de novo aí na mão de outra aí. Então, tipo assim, sim, eu não acredito nesse negócio que... Então já não, eu não tenho mais vontade nenhuma de ver, por exemplo, já teve vizinha minha que fez carta de despedida no Facebook falando que ia se matar, aí veio minha mãe, meu pai aqui no meu quarto aqui, falando, ai, a fulana vai se matar, vamos lá, vamos lá. Eu não, tipo assim, quero nem saber, se ela quiser se matar, morra. Eu não vou mais ficar procurando tentar salvar a vida de ninguém, não. Quer morrer, morre, quer se fuder, se fode. Eu tô nem aí, entendeu? Aí eu comecei a ver essas coisas no YouTube e eu comecei a pensar comigo, cara, eu tenho um ódio de mulher, cara. Aí eu pesquisei, aí botei ódio de mulher. E eu vi que estava muito ligado ao narcisismo, que o narcisista ele tem ódio de mulher, entendeu? Aí eu comecei a pensar, caraca, cara, será que eu sou um narcisista? E comecei a ficar com isso. E logo depois, quando eu comecei a me relacionar com essa menina que eu tô namorando agora, eu já tava com isso em mente já, da Red Pill. Eu já tinha, já tinha um conhecimento que, do meu lado ruim, que eu era um cara narcisista, mas não um narcisista no sentido de aqueles narcisistazinhos que gostam de se olhar no espelho, mas um transtorno mesmo, uma coisa de querer fazer um mal, entendeu? De fazer propositalmente uma mulher se apaixonar pra depois fazer ela chorar, pra fazer ela sofrer. Sim. Eu identifiquei isso, aí eu, conhecendo ela, né, fiz de tudo pra poder envolver ela, dando um ótimo sexo e sendo sincero com ela e sendo doce. Cara, eu envolvi ela muito fácil. Eu cerquei ela de tudo quanto é jeito. Eu deixei ela sem escapatória. E eu só quis namorar com ela porque todos os meus amigos estão namorando. Aí eu pensei, porra, cara, meus amigos estão tudo namorando, eu tô solteiro. Ah, vou caçar uma mulher, mas não tô namorando porque eu gosto dela. E querendo ou não, isso é uma coisa... é uma honk pill também, que eu vou mandar agora aqui pros ouvintes. Na Red Pill a gente aprende que a mulher é utilitarista. Ela só tá com cara porque ela vê alguma vantagem, algum benefício, né? Alguma coisa que ele pode beneficiar ela. Então, se você tomou a Red Pill, você descobriu que a mulher é utilitarista, seja também. Então, ou seja, se a mulher ela é utilitarista, então você pode ser, vamos supor... a gente sabe que a mulher eleva o status do homem, ainda mais uma mulher bonita. Então eu namoro com ela pra poder elevar o meu status, pra as pessoas verem que, pô, se ele conseguiu namorar essa mina, então ele deve ter alguma coisa de bom. E tipo assim, se eu manter um relacionamento longo, isso significa que ele deve ser bom de cama, porque as mulheres que estão de fora veem isso, entendeu? Então, é mais no sentido de ter um relacionamento de me autopromover, entendeu? Então, eu tô num relacionamento totalmente utilitarista. E eu não tô num relacionamento porque eu gosto dela, entendeu? Por exemplo, eu dei uns presentinhos pra ela, aí os invites vai falar, ah, escravoceta. Uma coisa que eu acho muito interessante. Você, dentro de um relacionamento, pra você ter um relacionamento duradouro, você tem que ter equilíbrio, você tem que variar, você não tem como ser 100% alfa, você pode ser, você tem que ser alfa, tem que ser homem, eu não gosto dessa palavra muito, você tem que ser homem, mas de vez em quando você tem que dar uma betadinha, cara, pra você ter um relacionamento, se você quer que você, esse relacionamento dure para o seu bem, entendeu? Não porque você gosta da pessoa, porque quanto mais duradouro é o relacionamento, automaticamente as pessoas vão pensar, esse cara aí ficou bastante tempo, ele deve ser bom de cama. Então, tipo assim, isso é bom pro status do homem. Se a mulher é bonita, então, melhor ainda. Então, é um relacionamento totalmente militarista que eu tô vendo os meus próprios interesses, entendeu? Pura e simplesmente isso. Então, por exemplo, eu dei uns presentinhos pra ela e eu falei na cara dela, eu tô te dando isso aqui, não é porque eu gosto de tu não, cara. É porque eu te acho bonita, você se veste muito mal. E querendo ou não, mulher pra homem é troféu. Eu quero te dar isso aqui pra poder te exibir no Facebook, pra te exibir pros meus amigos. Cara, quando eu falei isso, irmão, ela chorou, cara. Ai, meu Deus, que não sei o quê. Aí ela é feministinha, aí ela... Eu tenho que tomar um antidepressivo, ela saiu correndo, chorando. Tomou antidepressivo dela lá. Porque às vezes eu pego pesado na Red Pill com ela, que eu Red Pillo muito ela. É, mas você, com ela, você domina ela mesmo, de BDSM, essas coisas? Sim, aí eu tenho um relacionamento com ela de dominação. Como eu tava falando, eu pensava que eu era narcisista, né? Tinha um transtorno narcisismo. E conforme eu, cada vez mais eu me abrindo com ela e falando, eu não me sentia bem com aquilo, entendeu? De expor, eu sempre conversando com ela, ela acabava expondo. Porque com a Red Pill e o MGTOW, né, eu aprendi a ligar o foda-se graças ao Red Pill e o MGTOW de não querer mais ser aprovado, se gostar de mim, bom, se não gostar, foda-se. E eu comecei a ficar um pouco sem freio nas coisas que eu falo, de acordo com o que eu penso, eu parei de querer ter aprovação. E eu ia falando as coisas com ela e aquilo me fazia mal, aquilo que eu falava pra ela, as coisas ruins minhas, entendeu? Aí ela pegou, aí a gente conversando, aí eu via nela que ela tinha um cada vez mais se submetendo a mim, e eu sentia um instinto natural em mim, eu falava assim, cara, você tem alguma coisa em você, alguma coisa no seu olhar, sei lá, parece que você tem uma necessidade de que eu te domine, alguma coisa assim, não, beleza. Aí ela me propôs... é que eu seja o dono dela. Ela conhece pessoas que é desse meio de dominação, de BDSM, diz ela, eu não posso dizer que nem acredito, que não acredito. Eu acho que eu acredito, porque realmente ela é bem, mesmo eu nunca tendo contato com essas coisas, ela é bem, assim, bem estabanada com esses negócios de ser submissa. Ela não... parece que ela não é experiente nisso, não. E ela falou, você quer ser meu dono? Aí ela falando como é que é, aí você tá maluca, cara, eu já conheci a Red Pill, né? Porra, bate uma polícia aqui, eu vou ser preso. Rapaz, eu não quero nem ter ficha suja, eu não quero ter problema com polícia, não. Ela, não, se a gente tiver um contrato provando que é consensual, é só você mostrar o contrato que a polícia vai embora na hora. Ela é que não sei o quê. Aí eu fui na delegacia da mulher, né, pra me informar se isso era verdade. Aí chegou lá, foi atendido por uma moça lá. Ela falou que não sabia de nada disso. Aí depois chegou um outro moço lá e falou que não tem lei que dê, como é que se diz? Que prevê esse tipo de relacionamento, né? Mas tudo que você puder provar que tá rolando entre vocês, que é consensual, é prova, né? Isso pode te livrar. Dar uma palavra, por exemplo, ela falar que você bateu, sendo que ela tá querendo que bata, que ela pediu que você batesse, entendeu? Então, tem como você provar isso. Então eu descobri, né? Me informei mais sobre essa questão. E eu descobri que, na verdade, esse lado ruim meu que eu tinha não era narcisismo. Era dominação e sadismo. Como eu sou filho, eu sou neto e filho de Cafa, eu tenho naturalmente, geneticamente em mim, dessa questão de ser ruim pra uma mulher. Cara, meu avô foi muito ruim pra minha avó. E meu pai também foi um pouco ruim, não tanto, foi bem ruim mesmo, foi bem Cafa. Mas eu, como eu via a forma como meu pai tratava minha mãe, eu não queria ser igual. Mas, cara, isso já tava em mim, já tava no meu DNA, entendeu? E eu, graças ao BDSM, eu descobri que, tipo assim, uma vez eu tava vendo um youtuber daí falando sobre Venom, um Pua aí, um Puazeiro, se você botar Pua Venom, você vai ver o vídeo do cara. Ele fala sobre o lado bom e o lado ruim que nós temos. E esse lado ruim, nosso, ele só é ativado quando nós estamos alienados, quando ele consegue nos dominar e a gente começa a destruir coisas que não eram para ser destruídas. Porque a gente tem que construir, mas para construir, às vezes, precisa destruir algumas coisas para que outras coisas sejam construídas no lugar. E eu ficava nessa coisa de conhecer meu lado mal, pensando assim comigo, né? Deu também o tiozão falando, né? Um vídeo que ele falou, um podcast aí que ele falou aí, conheça seus podres. E eu querendo conhecer, e eu comecei a me informar sobre... comecei a sentir, né, esse instinto ruim. Eu não estava satisfeito com isso, não estava gostando. Mas como era consensual, pra mim, cara, não existe mais relacionamento assim que não seja um relacionamento de dominação e sadismo. Porque hoje eu posso dizer que o meu lado bom e o meu lado ruim, eles estão totalmente em harmonia. Um homem, ele só pode ser um homem de verdade com uma mulher submissa, cara. Tipo... Cara, você não tem noção, cara, as coisas que eu faço com ela. Eu xingo ela de burra, xingo ela de fedorenta, de filha da puta. Tudo consensual, pelo amor de Deus, né? Consensual, isso é uma coisa que também eu ia falar. Dentro do BDSM, quando eu tenho minhas sessões de dominação, tanto no WhatsApp, como em ligações, como presencialmente, tudo tem que ser gravado. E tudo é falado, por exemplo, quando eu tô humilhando ela pelo WhatsApp, eu falo aquelas coisas horríveis pra ela, e eu digo, qual é a palavra de comando pra parar? Aí ela sabe qual é a palavra. Nossa palavra é pimenta. Ela sabe qual é a palavra para parar. É só ela dizer a palavra pimenta e eu paro imediatamente. Mas como eu sou um cara sádico, se você é uma mulher virar para um dominador e falava não, para, tá machucando. Ai, cara, isso dá muito prazer, cara. Então tem que ser uma palavra totalmente diferente de para, porque a mulher falar para um homem para numa sessão de BDSM é como se ela estivesse falando para ele continuar, entendeu? Então, tipo assim, você gosta esses caras com esse medo de não é não, yes means yes, ou seja, quando a mulher fala não querendo dizer sim, não tem como saber. Pelo BDSM, ali é consensual, então você, por exemplo, quando eu tô presencialmente, faz um vídeo mostrando a cara dela, falando, ó, nós vamos ter uma sessão de BDSM aqui, é consensual, é de livre e espontânea vontade dela. Nessa sessão vai ser inclusos xingamentos, humilhações, agressão física, agressão psicológica, ameaças com faca, com arma branca. Tudo isso é falado, aí eu pergunto, é consensual? Você está de acordo com isso? E ela, sim, é de acordo, estou de acordo. E o legal do BDSM é que, embora eu seja o dominador, eu seja o cara que está castigando, que estou punindo ela e fazendo maldades com ela, a palavra de comando é dela, o ritmo é ela que dita. Porque a partir do momento que ela falar a palavra de comando pimenta, é a hora que eu tenho que parar na hora, entendeu? Se ela falar para mim, não, tá machucando, tô com medo, tá me assustando, para com isso. Cara, isso ela tá instigando mais ainda, esse lado. E hoje eu vejo pra mim que, como a gente tava falando sobre Honk Pill, esse é um caminho, cara. Porque, tipo assim, ali foi tudo acordado anteriormente. Uma coisa que tem muito no BDSM, que fala que tem as siglas SSC, que quer dizer são, seguro e consensual. Ou seja, foi de san... de mente sã, que ela concordou que ia acontecer, que seja seguro, ou seja, que ela tenha como comunicar a palavra de ordem e que a palavra de ordem seja obedecida. E seja consensual, ou seja, que ela esteja de acordo com tudo que eu vou fazer. Não é agressão psicológica, não é agressão física, muito embora eu possa dar cotovelada nela, pular em cima dela, bater com a cabeça dela na parede, bater com a cabeça dela no braço do sofá, puxar o cabelo, dar tapa na cara, fazer todas essas coisas horríveis, xingar ela, humilhar, fica de joelho, dar tapa na cara dela, chamar ela de burra, de fedorenta. As coisas mais humilhantes, ela tá totalmente de acordo. Enquanto ela não falar a palavra de comando, pare, que é a palavra pimenta, eu vou continuar. Se ela falar, ah, eu não tô aguentando mais, e pode chorar, pode gritar, pode fazer o que quiser, entendeu? Eu vou continuar, porque o sádico, o dominador sádico, ele não tem pena, ele tem prazer nisso, entendeu? E o meu sexo é muito violento, cara, embora eu tenha essa voz mansa, isso é uma coisa que eu já até comentei isso com ela. Embora o Hernani conheça a minha foto, eu me apresentei pelo Facebook, eu tenho essa cara de bom mocinho, e eu tenho essa voz assim, mansa. Cara, se eu fosse um psicopata, eu seria um psicopata mortal, cara. Porque eu tenho muita facilidade de conseguir a confiança das pessoas. Eu sou totalmente diferente na cama do que eu sou conversando aqui com vocês. Vocês me vendo conversando, vocês não têm ideia do quão ruim eu posso ser. E eu acho muito legal que, como tem essa coisa, voltando a essa parte do conheça-se, eu, cara, eu tô totalmente em harmonia, tanto com o meu lado bom, como o meu lado ruim, sem achar que eu tô fazendo alguma coisa errada, entendeu? Porque é totalmente consensual. Quando eu tô humilhando ela pelo WhatsApp, eu, por exemplo, eu falo assim, eu vou ali e já volto. Se você não tiver online, você vai se arrepender. Aí, vou lá, aí, por exemplo, aí eu fui fazer alguma coisa no Google, tive que sair do WhatsApp, tive que fui pesquisar. Aí quando eu voltei, a minha internet ficou lenta. Aí não tava aparecendo online. Aí eu falei, eu sou a filha da puta, o que que eu falei? Aí só que eu vi que a mensagem ficou um reloginho, ela não foi a mensagem. Aí eu pensei assim, aí eu vi assim, ah não, é a minha internet que tá lenta, por isso que eu não vi ela online. Ela, o que? Eu tava aqui, que não sei o que. Ah tá, foi a minha internet que tava lenta, realmente. Então tipo assim, eu posso ser o pior cara possível, cara, com ela. E, tipo assim, todas as vezes quando eu tô num momento de... Quando eu tô no meu lado sádico ativado, eu sempre pergunto, qual é a palavra... Sempre registrado. Qual é a palavra de ordem? Aí ela responde, pimenta. Aí, você quer falar a palavra de ordem? Ela, não. Aí, filho, aí é xingamento. Quando a gente transa, caraca, cara, eu gosto de sexo violento. Eu dou aquelas catucadas fundas pra pegar ela no útero, pra ver a mulher arregalar o olho, aquele olhão aberto, assim, parece que... aquele olho aberto de dor, cara. E ela, ai, tá machucando. E eu, quanto mais ela fala que tá machucando, mais forte eu faço, entendeu? E até o ponto de eu chegar e gozar mesmo, entendeu? Porque é muito prazeroso pra um dominador, cara. É um dominador sádico fazer uma mulher sentir dor. E, cara, e eu só posso ser assim graças a uma submissa, a uma mulher submissa. Isso eu tava vendo isso no Tricial, isso tem semelhanças. Porque, por exemplo, o Tricial ele falou muito sobre bonecas sexuais, a coisa de você pegar a boneca e fazer com ela o que você quiser, dela ser a personalidade que você quiser que ela tenha na sua mente, né, ali quando você fantasia. E é muito mais emocionante você fazer isso com uma pessoa de verdade, cara, uma pessoa que reage, entendeu? Eu acho, na minha opinião, que todo relacionamento hoje tem que ser um relacionamento de dominação e sadismo e submissão, entendeu? Pra mim, é o único jeito que funciona. Mas aí agora, daqui pra frente, você vai ter só relações assim. Isso. Ah, e outra coisa também que eu acabei não falando, é outra Hulk Pill, que é outra forma de você fugir de união estável, desde o começo do namoro, eu falei pra ela, eu posso namorar contigo, quando eu conheci você, eu tive a intenção de namorar com você, mas nosso relacionamento só vai durar um ano. Ele não vai durar mais do que um ano, e um ano a gente vai terminar. Aí ela, nossa, ela chiou na hora, não, que não sei o quê, se você soubesse o amorzinho que eu sou, você ficaria com a consciência pesada disso que você tá me propondo, que não sei o quê. Aí eu falei, não, porque eu tenho vontade de... sair do país, morar em outro país, e eu tendo uma pessoa do meu lado é mais uma coisa pra me preocupar. E ela é mãe solteira, embora os ouvintes tenham morra de medo de mãe solteira por achar que ela vai querer se encostar em você, né, pra você criar o filho dela, ou você ser pego numa lei aí de paternidade socioafetiva, quando você já, desde o início, e você tem como provar que você estão namorando, que é um namoro de um ano, você tá livre de você ter um relacionamento de... Como é que se fala? De... de pretensão, né, de você constituir família, você já se safa já daí. E como é um relacionamento consensual de BDSM, de porrada, de humilhação, você pode ser um homem, cara. Você pode ser você mesmo, sem ter medo. Desde que você possa registrar todos esses momentos, entendeu? Seja por exemplo, presencialmente, seja por áudio, telefone gravando as suas conversas, no WhatsApp. As nossas conversas no WhatsApp, eu tenho um programa de screen capture. Eu não sei, eu não falo em inglês, eu não sei o nome. Que é para você gravar a tela, eu reproduzo os áudios, eu mostro que o telefone é dela, com ela que eu tô falando. Então, tipo assim, e mostro ali que, tipo assim, eu não sou agressor, eu falo, não sou agressor de mulher. É tudo consensual. Aí eu quando eu tô humilhando ela, eu falo, qual é a palavra de pra que ela já, quando eu pergunto qual é a palavra de ordem para parar, ela já sabe que eu tô no meu modo sádico. Aí ela fala, aí ela já entende, ela já se submete na hora. Aí ela, pimenta, você quer falar a palavra pimenta? Aí ela, não. Aí eu falo as coisas mais absurdas, mano, que você não tem noção, cara. É, xingamento, humilhação, nossa, cara, coisas que a maioria dos ouvintes aí teria medo de fazer, de sofrer algum tipo de denunciação caluniosa na Maria da Penha. Mas, por exemplo, tem gente que ainda teria medo, né, mesmo eu falando tudo isso, mas querendo ou não, o Neymar, ele se safou de uma acusação caluniosa graças às conversas do WhatsApp, entendeu? Então tudo isso pode ser usado como prova. Não tendo outras provas, a palavra da mulher conta, mas como tem provas que tudo ali foi consensual, não tem como te pegar, cara, não tem como. Então, tipo assim, eu penso assim, eu sou totalmente contra a Black Pill. Eu não acho que tá tudo perdido, tá tudo acabado, que não existe mais jeito, não tem como mais ter relacionamento com mulher, não tem como se aproximar, você vai... Por exemplo, quando eu tô com uma mulher estranha, eu ignoro totalmente. Eu nem olho na cara dela, nem chego perto, não troco ideia, entendeu? Agora, entre eu e a minha namorada, meu amigo, é porrada mesmo, é xingamento, e não tenho medo de dar vazão a tudo isso, toda essa coisa que eu tenho dentro de mim, porque é totalmente consensual, entendeu? Então, essas motivos, por exemplo. Essas formas de você viver na Matrix sem ser pego pela Matrix, entendeu? Claro que eu sou. Hoje eu tenho ainda alguns pensamentos sobre casamento, que talvez possa ter alguns. Talvez, calma, ouvinte. Talvez pode ter alguma forma de você ainda ter um casamento com uma mulher, mas ainda estou amadurecendo a ideia. Não posso falar agora. Mas para relacionamento, para namoro, com certeza ainda é 100% possível. Sem você deixar de ser homem, sem você ficar com medo da tua mulher te fazer alguma acusação caluniosa, você sendo você mesmo, você sendo um homem, você sendo homem viril, estúpido, grosso, que é violento na cama. O Hernani tava falando aí que a mulher dele não deixava ele nem comer de quatro. teve uma fase que foi foda. Meu irmão, eu não tenho esse negócio não, cara. Eu pego firme mesmo, boto de quatro, puxo o cabelo, dou tapa na cara, olha pra mim, e quando olha pra mim, dou porrada mesmo, e pego firme de tudo quanto é jeito. E é feminista, meu irmão, é feminista. E nem por isso ela não deixa de ser a mulher na relação, e eu seja o homem na relação, entendeu? Então, pra mim, eu vivo um relacionamento muito saudável, embora pra muitos aí... Vai tomar um baque, né? Vai tomar um baque. Meu Deus, o que é isso? Mas se você engolir essa honk pill, se você engolir essa honk pill, você vai ver que não tem nada de tão... Nem um bicho cabeludo, entendeu? Então, é isso que eu discordo do Tricel. Eu acho que isso, pra mim, é adaptação. Isso é viver na Matrix, sem ser pego pela Matrix, entendeu? Se protegendo de não cair numa lei. Eu tô livre de união estável, eu tô livre de... paternidade socioafetiva, ela nunca vai pensar em, por exemplo, em se encostar em mim para poder cuidar dela, do filho dela. Eu dou anticoncepcional para ela, a gente transa sem camisinha. Eu dou anticoncepcional para ela e é injeção, e a moça da farmácia aplica na minha frente. Ela perguntou para mim, você não confia em mim não? Eu, não. Eu falo na cara dela, cara, eu não confio. Então, tipo assim, ela toma anticoncepcional mesmo, injeção, e tipo... Tô de boa, cara, tô de boa, não tem como ela me empurrar uma gravidez, não tem como ela pensar em querer me ver como um provedor que vai salvar a vida dela, né, da mãe solteira, não tem como. Se aparecer um roxo, se aparecer alguma marca, eu tenho que comprovar que foi consensual, que ela quis aquilo. Então, eu acho que desse modo, assim, eu discordo. Por exemplo, eu não sei se eu já comentei anteriormente, essa questão de incels, que fala que incel não tem como ter mulher. Ouvintes, eu sou portador de uma doença autoimune. Eu tenho uma doença chamada psoríase, uma doença que ela acomete a pele, meu sistema imunológico ataca a mim mesmo, ele fica descontrolado e acaba me atacando. Eu tenho uma pele muito feia, eu já cheguei ao ponto de ficar quase dois anos recluso, porque eu estava alastrado pelo meu corpo todo, no meu rosto, no meu couro cabeludo, nos meus braços, nas minhas pernas, na mão. E não tinha condições. Essa é a meu grande. É a coisa que mais me atrapalha na minha vida, entendeu? Essa doença. E nem por isso eu deixo de ter mulher, ouvinte. Nem por isso. Se você ver como é que eu tô hoje, eu tô com a minha barriga quase 100% tomada. Eu não digo 100%, não tô exagerando, ouvinte. Não tem uma pintinha de pele saudável na minha barriga. Um pouquinho, assim, uma quantidade assim, de 10% nas minhas costas, nos meus antebraços, no meu braço, um pouco na minha testa, e mesmo assim eu tô num relacionamento com uma menina que, uma menina, vamos botar assim, não vou exagerar, uma mediana, que aqui no Rio de Janeiro, pra você ter uma mediana, é muito difícil, porque aqui não são as meninas mais bonitas, são meninas muito ricas, e elas não ficam com qualquer cara, então tem muitos caras alfa aí, muitos caras shed aí que pegam mediana, então elas se acham deusas, é uma mediana, entendeu? Não sou um cara shapeado, sou um cara de aparência de rosto, sim. Eu tenho um rosto bonito, eu sei como seduzir uma mulher, por exemplo, numa conversa, uma coisa que quando eu converso com uma mulher, eu ganho a confiança de uma mulher muito fácil, quando eu solto uma risadinha, quando eu tô conversando, eu dou uma risadinha assim no ouvido dela, aí eu vou conseguindo seduzir, ganhar a confiança dela, me aproximar, mas eu não sou um cara shapeado. Mulher chega em mim na balada, entendeu? Já fiquei com duas meninas já na balada, já meninas bonitas que chegaram em mim. Não vou mentir pra vocês, mas, cara, só esse fato de eu ter essa doença, cara, isso já deveria ser um grande bloqueio pra me ter mulher na minha vida. E nem por isso isso me atrapalha. Então, nisso eu discordo da Blackpill, entendeu? Eu sou totalmente. Eu discordo da Blackpill, eu discordo dessa questão de incel. Tem muito cara que, sim, é incel, mas que de repente não é isso tudo, ele poderia ter mulher na vida dele se ele se melhorar, claro, se ele precisar melhorar, ter um corte de cabelo maneiro, ter uma aparência limpa, se vestir bem, cara, isso já é o suficiente, cara, pra você ter mulher interessada em você. A mulher não vê igual o homem pela questão só da beleza, ela vê a questão se o cara ele é dominador mesmo, se ele não é beta quando ele conversa com a mulher, se ele não é submisso a ela, se ele não tem medo de ser homem, entendeu? Se ele é à vontade em ser homem, se ele tiver que falar merda, ele fala mesmo, e foda-se o que ela achar, entendeu? Então, isso pra mim, eu sou totalmente, eu fiquei um pouco triste por você, Nani. Quando você tá falando por que você tá solteiro, eu vi que tu ali tu tomou Black Pill, cara. Aí eu pensei, pô, cara, não pode, Hernani, não pode. Tem jeito, cara. Não, mas jeito. É que eu tô numa outra vibe, eu já passei por muita coisa, eu tô numa vibe agora, mas pode mudar, ué, tudo pode mudar. Eu sei, mas tem jeito, Hernani, não é essa coisa perdida. Da forma como você tava falando ali, pra mim você passou assim, tá tudo perdido, já era, melhor ficar assim mesmo. Assim, eu ficaria, cada um, isso é coisa de narcisista, né? Narcisista é querer que as pessoas vivam conforme ele quer que seja, né? Você viva, desculpa, isso é uma coisa automática minha, mas é uma pessoa que quer teu bem, cara. Se você resolver mudar de ideia, volte pelos motivos certos, entendeu? Ou seja, se você já sabe que já tá tudo uma merda, você não vai consertar, então seja conforme o ambiente pede. Ou seja, você sabe que as mulheres hoje são utilitaristas? Seja você também utilitarista, tenha um relacionamento por interesses próprios, no interesse de você se promover, aumentar o teu status social, de você estar namorando uma mina bonita, que isso vai atrair a atenção de outras mulheres que querem ficar contigo. Tem mulher que manda indireta pra mim, de, ah, só porque tá em relacionamento sério, não quer dizer que possa ser amigo, ou seja, querendo que eu me aproxime dela, mas eu sou muito difícil, eu não dou confiança fácil pra mulher, então, tipo assim, eu deixo elas falando sozinha, mas, eu, querendo ou não, cara, você namorando, teu status aumenta, se você tiver num relacionamento duradouro, automaticamente isso comunica que você é um cara bom de cama. Então, eu tô num relacionamento totalmente utilitarista, e vai atender os meus próprios interesses, entendeu? Não quer dizer que só porque eu sou dominador, que de vez em quando eu dou uma betadinha, dou sim uma betadinha, depois de um sexo eu puxo ela pra ficar abraçado, fazendo carinho. Eu digo pra minha namorada que eu sou um dominador cuidadoso, entendeu? Eu sou bruto com ela quando tem que ser, mas quando ela se comporta bem eu recompenso, não é só essa coisa louca de, ah, eu não gosto de mulher, eu vou dar porrada em mulher. Não, ela recebe recompensa. Ela faz coisas boas para ser recompensada também, como uma boa submissa. É bem interessante, cara. Caraca, você tem que conhecer, cara. Entendi. E vou te falar. Meu irmão, agora pra gente fechar o... Sim. Você tem cara de dominador, cara. Eu já vi as tuas fotos. Você tem cara de dominador, irmão. Papo reto, não sei. Entendi. Como é que você é, mas... É, embora tenha um... Ah, rapaz, na cama eu gosto mesmo, viu, cara? Você tem cara, Hernando, você tem cara de ruim, aquele olhar frio, cara. Você tem tudo que é necessário pra ser um bom dominador. Dominador é esse, ele não é um cara que fala grosso, força a voz. Imagina, de repente, alguns ouvintes têm uma concepção errada do que é dominação e achar... Não, dominador tem que falar grosso. Que dominador é esse que fala mansinho, que faz carinho? Ih, rapaz, dominação, cara, é você controlar a mulher, deixar ela pianinha, do jeito que você quiser que ela seja. Pra isso você não precisa falar grosso, você não precisa gritar. Quando eu humilho a minha namorada, eu falo baixo, eu não grito, entendeu? Mas no meu olhar, ela vê... Aquele olhar que não hesita, entendeu? Que aquele olhar frio, permanente, aquela coisa. Aquela coisa imóvel, que é isso aí, é isso que eu tô falando mesmo, e não tem um pingo de dúvida, entendeu? Eu sinto um pouco isso nas tuas fotos, cara. Então, tipo assim, eu acho que você tem algumas qualidades aí pra um bom dominador, cara. Acho que você deveria conhecer. Meu irmão, agora pra gente fechar a entrevista, dá um recado agora pros ouvintes. O que você gostaria de dizer direto para os ouvintes que estão te ouvindo até agora? Ouvintes, seguinte, não tenham medo, não precisa ter esse medo todo, não há por que esse alarde. Eu acho que tem muito esse alarde porque, como eu disse, o discurso dentro do meio masculinista, amigo e tal, é muito hegemônico, todo mundo concorda e a unanimidade é burra, vocês sabem disso. E como não tem ninguém para poder trazer um contraponto para fazer a gente refletir, todo mundo acha que tá essa coisa louca, que, meu Deus do céu, eu vou ser preso. E, tipo, calma, gente, também não é assim. Embora eu ache que o casamento, sim, hoje é uma instituição falida, mas também você pode ter uma namorada, você pode ser homem dentro de um relacionamento sem medo de sofrer algum tipo de Maria da Penha, algum tipo de denunciação caluniosa. Você pode continuar sendo homem, você pode continuar tendo mulheres na sua vida sem medo de você cair numa lei braba e acabar sendo preso ou ficar fichado na polícia e isso atrapalhar, por exemplo, você, se você for igual eu que tem pretensões de sair do país, de você ficar fichado na polícia, isso é péssimo. Mas se você usar todos esses, souber refletir, ver tudo isso que está acontecendo e ver como você pode burlar, você pode fugir disso, é possível, sim, ainda, você ter relacionamento com mulheres, relacionamentos saudáveis, entendeu? Relacionamento de homem e mulher de fato, não é um relacionamento onde você vai ficar com medo de a qualquer momento você ser preso, sofrer algum tipo de denunciação. Risco existe. Uma coisa, eu estava vendo um programa de televisão, quando os bodybuilders falando sobre riscos de tomar anabolizante. Aí a médica tava falando lá, eu não lembro quem foi, cara, quem foi o bodybuilder, é um bodybuilder famoso. Foi num programa de televisão. Aí ela falou, risco aí. Ele falou, risco sempre tem. Só que, por exemplo, se você tá no mar e você sabe que tem tubarão, Você, se você entrar no mar que a água tá na canela, existe um risco, um percentual de risco de um tubarão te morder. Se você tiver onde a água já tá te cobrindo, é outro risco. Então, tipo assim, não quer dizer que você tá num relacionamento, que você tá com água na canela, que pronto, agora você vai... que você vai sofrer uma denunciação caluniosa, que o mundo acabou. Também não é assim, não é alarde, todo esse alarde. Acho que falta pessoas no nosso meio para poder dividir experiências como essa, para mostrar que... falar um pouco de honk pill de verdade, entendeu? Não é essa honk pill de se esconder dentro de uma caverna com medo do mundo. Não, você pode viver no meio da Matrix sem ser pego pela Matrix. É divertido, sim, é perigoso, não vou mentir. Existe um risco, mas é um risco calculado. Eu me protejo, vou aparando todas as pontas de tudo, de todos os lados onde possa vir problemas nas leis contra mim. E tá tudo normal, tudo de boa. A minha meta agora, depois que eu terminar esse namoro, eu tenho vontade de namorar duas mulheres ao mesmo tempo. Entrar no relacionamento. Eu já brinquei um pouco assim, propus isso pra minha namorada, ela aceitou, mas eu senti que ela ficou meio tristinha. Aí eu, não vou fazer porque ela não quer. Aí eu vou manter assim, já que a gente começou monogâmico, vamos seguir monogâmico. Mas namorar duas meninas ao mesmo tempo tem que ser proposto desde o início, né? Claro. Eu tenho vontade de, a minha meta, daqui a depois de um ano, arrumar um namoro duplo. Eles chamam de trisal, né? Que é casal de três. Namorar duas mulheres, mas não no intuito de é só pra falar, ah, ele é um gostosão, ele pega duas mulheres ao mesmo tempo. Não. É porque é muito interessante, cara, você administrar duas mulheres. Você, tipo assim, os outros falam, ah, tu não vai aguentar, é muito estresse. Cara, mas sim, estresse faz parte. Mas é você, tipo assim, a mulher se comportou mal, aí você punir ela, você tá se comportando muito mal, aí você punir ela, ficando com a outra namorada na frente dela, sem ela poder tocar em você, sem poder participar, e mandar ela ficar de joelho, e se ela estiver falando demais, você pegar um silver tape, tampar a boca dela para ela calar a boca, entendeu? Cara, e tipo assim, mesmo eu nunca tendo contato com nenhum dominador, eu tenho isso muito naturalmente dentro de mim, eu descobri isso em mim, e claro que eu tenho coisas a melhorar, eu sou inexperiente ainda, mas não é difícil, não é difícil, e isso é muito bom, cara, porque o meu lado, tanto o meu lado bom, como o meu lado ruim, eles estão estão fluindo harmonicamente, eu tô muito bem, eu não me vejo mais como uma coisa errada, eu posso ser quem eu sou 100%, não preciso esconder os meus pensamentos, as coisas que eu penso, as coisas que eu gostaria de falar, eu falo mesmo. Se eu não gostar de alguma coisa, eu tiver que agredir, eu agredo mesmo, entendeu? E, cara, tá sendo uma experiência muito boa, cara, muito boa. Eu aconselho a todo mundo, não, isso não é pra todos, ouvinte. Isso não é pra todos. Algumas pessoas podem ter problemas em questão de não saber lidar com isso. Então, se, por exemplo, você sabe, você, ouvinte, você sabe que você tem algum problema mental, você tem algum problema de lidar com as pessoas, você não é uma pessoa que tem um bom trato com as pessoas, sempre você sabe que toda vez que você está no meio de pessoas, você tem algum tipo de conflito, então você sabe que alguma coisa tem de errado com você. Então eu não te aconselho a fazer isso, isso é para pessoas que tem que ser uma coisa SSC, seguro, são e consensual, e para isso você tem que ter uma mente saudável, entendeu? Para você se aventurar nesse meio. E eu tenho certeza que se você for uma pessoa apta para experimentar isso, eu tenho certeza que você não vai querer mais outro tipo de relacionamento. Bom, se você tá feliz, é o que importa, né? Com certeza. Agora é só assim, irmão. Só relacionamento dominação, sadismo e bondade, que é no caso de amarração, né? Entendi. Bom, é isso aí, Alfa Leproso. É isso aí, ouvintes. E falou! Falou! Tamo junto, pessoal. Daqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Voa, voa, que eu chego já. Mas se alguém segura o leme dessa nave incandescente que incendeia a minha vida, que era viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é porto de partida. Vida que eu queria. Levo terra nova daqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Voa, voa, que eu chego já. Mas se alguém segura o leme dessa nave incandescente que incendeia a minha vida, que era viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é ponto de partir. Bom, gente, estamos voltando aí. Hoje nós estamos aí para mais uma crítica de cinema, a primeira do ano, inclusive. É, vocês que gostam tanto das críticas aqui que a gente faz no Sociedade Primitiva, crítica de cinema. E, inclusive, tem gente que fala que a gente tinha que gravar um programa só com crítica de cinema. Eu acho muito legal isso, sabe que vocês gostam. E hoje nós vamos fazer uma crítica de um filme que eu achei genial. Ainda não sei o que o Matheus vai achar. E quem vai ajudar a gente aí hoje é o Matheus Moll. Fala, Matheusão! Salve, galera. Salve, Hernani. Como é que vocês estão? Só na paz, meu irmão. E aí, curtiu o carnaval? Porra, mulher pra caralho. É, foi bom? Mas curti, mano. Porra. Tipo, tem esse negócio aí desse... Como é que é o nome? Corona? Mano, porra. Terminei o carnaval doentaço. Achei que tava. Mas tirando esse... tirando esse aí, tamo vivaço, pronto pro próximo. E aí, bebeu muito? Até que não, mano. Antes eu tava muito dependente de bebida pra chegar em mulher, mas agora só tô chegando e foda-se. Cheirou um pozinho? Não, maneirei. Não, opa, tá aí desse tempo já. Bom, meu irmão, antes da gente começar, aqui é uma tradição que a gente sempre começa antes do filme, eu te faço essa pergunta em todos os filmes. Matheus, antes de a gente falar do filme, pode ser sincero aqui, inclusive, ô Matheus, tem gente que acha que a gente combina as coisas, pode falar, aqui o Matheus tem total liberdade, inclusive, desceu o pau em tudo aqui. Pode falar a verdade, Matheus, o que você achou do filme, assim, a princípio, se tivesse que fazer suas primeiras considerações, o que você achou do filme? Cara, no começo me deu uma puta estranheza nos efeitos digitais lá, o negócio de computador, quando o cara tá morto. Porra, fica meio bizarro, não sei se você percebeu isso aí. Acho que essa é uma crítica negativa que eu tenho no filme. Mas no geralzão, assim, pô, filme do caralho. Principalmente no... Mano, você já parou pra pensar nisso? Depois que você tá morto, você ter a chance de falar com alguém? Deve ser uma coisa muito melancólica, né? E é uma coisa que eu fiquei pensando. imagina, você, sei lá, se lamentar um pouco, ter a consciência pós-morte, pensar que como é que vai ser, né? É como muito é que louco. Vai ser com sua família. É, dá uma puta melancolia no começo, mas é uma coisa que a gente vai se adaptando. Bom, ouvintes, o filme de hoje é um filme nacional, genial. É um filme que, eu com o Matheus vamos destrinchar ele aqui, mas é um filme genial. É um filme que, pra mim, é uma obra-prima. O efeito dos mortos, no caso do Matheus, ele achou que não ficou bom. Pra mim, não atrapalhou em nada. Pra mim, é um filme genial. Foi um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos anos. Pra mim, ô Matheus, eu queria que você fizesse um comentário sobre isso. Ô Matheus, fala uma coisa pra você. O Brasil não tem tradição em fazer filmes de terror, não tem. Inclusive morreu recentemente aí o José Mojica, que era o Zé do Caixão. E ele fazia filmes de terror e tal. Fica aqui a nossa homenagem póstuma. Mas deixa eu falar uma coisa. Esse Morto Não Fala é um filme nacional de terror. Ô Matheus, esse filme Morto Não Fala, que teve um orçamento super baixo, ele é um filme super simples. Ô, Matheus, eu vou falar uma coisa que eu quero que você diga se eu tô falando loucura ou se eu tô certo. Esse filme dá uma surra em um monte de filme gringo, milionário, surra de cinta. Muito melhor que filme de terror. Ó, aqueles filmes Eu Sei O Que Você Fez, aquela bobeira, Pânico, essas coisas. Esse filme, ele é filosófico, ele é um filme de terror, ele é um filme com cara de Brasil. Ele tem brasilidade, isso que me encanta nesse filme, Matheus. O Matheus, eu não suporto assistir filme nacional quando o cara quer copiar gringo. E esse filme, ele tem cara de Brasil. Só que ele mostra que o Brasil, ele não ele consegue sair daquele eixo, Tropa de Elite, Cidade de Deus. É um filme, Matheus, que ele expõe a mazela da pobreza brasileira, ele mostra a brasilidade, ele mostra como é que é a vida de uma grande metrópole, e ele traz a coisa do terror, que é genial. E ele, ô Matheus, ele flerta. Por exemplo, no começo você acha que é uma bobeira, porque se trata, já vou só começar o começo aqui, cuidado com os spoilers aí, Matheus, você é cheio de spoiler. O filme se trata de um cara que trabalha no IML, e ele tem um poder sobrenatural, mediúnico, de falar com os mortos. E quando a gente fala assim, parece que é uma bobeira. E o Matheus, o filme é de uma genialidade, Matheus. Ô, Matheus, a ideia do filme, essa ideia do filme, ela dá surra de cinta. Esse filme dá surra de cinta em muito filme gringo, ô Matheus. Fala o que você acha. Ou eu tô louco, eu tô falando besteira. Eu assino embaixo de tudo que você falou, Hernani. Mas tem uma coisa que me incomodou justamente pelo filme ser brasileiro demais. Tipo assim, é muito Brasil. E os caras colocarem o ator branco de olho claro como protagonista, isso aí quebrou um pouco a imersão que ele deveria passar. Tipo, a gente consegue ver esse ambiente brasileiro no nosso dia a dia, a gente consegue ver tudo isso aí, mas a gente não consegue ver um cara branco de olho azul, quase louro, morando numa favela. Claro, há exceções, e de fato pode existir, é muito fácil, mas não é corriqueiro. Eu não concordo, eu sou loiro, olho claro e moro na favela, eu não concordo. Mas aquele ator é muito bom, aquele é o mesmo ator que fez o filme do Cazuza. Inclusive o filme do Cazuza foi um filme que tem uma história bem curtinha, deixa eu contar rapidinho. Eu tinha uma namoradinha na adolescência e eu falei assim, nós vamos assistir o filme do Cazuza e eu sei que você vai chorar, você fica tranquilo, tá tudo bem. E eu fui com essa menina pra gente assistir o filme do Cazuza. E, cara, a menina não chorou uma gota e eu chorei do filme do começo até o fim. Foi a maior vergonha. A menina pegou a minha cabeça, botou no ombro e falou assim, calma, amor, não chora não. E eu chorando, porque o Cazuza tem uma cena que o segurança pega o Cazuza e vai levando ele pro mar, triste pra burro. O Cazuza já tá no fim, tá no bagaço já. Puta, cara, eu chorei pra caralho, cara. E aquele ator é muito bom, Matheus. Fala aí, é um puta ator, não é, ô Matheus? Pô, agora que você falou do filme do Cazuza, eu tava lembrando que ele é de lá mesmo, mas tirando outro filme, eu não conheço ele. Ele já fez alguma novela, alguma coisa assim? Fez, ele é ator global, famoso. E ele é bom, a atuação dele convence. Ele é muito boa, bom. Todos os atores ali do filme são bons. Ô, Matheus, eu tô te falando, cara. Matheus, se tem uma coisa que é injusta é o tal do Oscar. Deixa eu falar, eu quero falar umas verdades, que faz tempo que eu queria falar umas verdades pros ouvintes aqui. Deixa eu falar, gente... Ô, Matheus, não sei se você assistiu aquela bobeira, uma coisa idiota, infeliz. Uma bobeira, um tal de Birdman. Uma bobeira, um filme bobo, Matheus. Bobo. Ganhou quase tudo de Oscar. um filme infeliz, Matheus. Um filme idiota. Outra coisa, tem uma... Matheus, isso aqui é importante. Matheus e ouvintes, escutem isso aqui. Internacionalmente é reconhecido que o Oscar cometeu uma grande injustiça quando não deu o Oscar pro Central do Brasil, que é um filme genial. Central do Brasil é impecável em todas as coisas. E deu o Oscar pra aquela bobeira, aquele filme bobo, uma coisa sem pé nem cabeça, da Vida é Bela, que é o pai contando historinha pro filho. Uma coisa infeliz, uma coisa idiota, uma coisa fictícia. E em vez de dar o Oscar pro filme que merecia, que era o Central do Brasil. Então o Oscar, ele não tem credibilidade. O Oscar deixou de dar o prêmio agora. Quem tinha que ter ganhado o Oscar de melhor filme, o Matheus e ouvintes, era o Joias Brutas, com Adam Sandler, que foi o filme que simplesmente, dos últimos anos, eu não vi um filme tão genial quanto esse Joias Brutas. Uncut Gems, é um filme genial. Se você não assistiu, você precisa assistir urgente. Porque e esse filme, ele não foi nem indicado ao Oscar, sendo que a atuação dele, todos os críticos falaram, Matheus. Esse é um filme, é um dos maiores filmes da história. E é mesmo, é um filme inacreditável. Então, Matheus, na minha opinião, o Oscar, ele é muito injusto. Como é que esse filme, Os Mortos Não Falam, O Morto Não Fala, ele não tinha que ter disputado pelo menos alguma coisinha no Oscar? Qual que é a sua opinião sobre isso, Matheus? Ou eu tô exagerando? Na minha opinião, tinha que ter disputado, pelo menos tá lá, só pra disputar lá no Oscar, na minha opinião. Qual que é a sua opinião, Matheus? Eu concordo, eu acho que também tinha que tá lá no Oscar. Mas lembra de uma vez que você fez uma historinha aí falando do folclore brasileiro, que o Saci ia ser um puta negão, não sei o quê, não sei o quê? Sim. Então, a gente não vende nosso produto tão bem quanto deveria, e esse foi o ponto que você estava falando quando você criou todo aquele filme lá. Eu não sei exatamente como é que funciona, mas é como se nós mesmos víssemos nossos produtos como subprodutos de alguma coisa. Então, não dá valor. Já sai daqui com essa visão, entendeu? Já é um negócio que a gente coloca como se fosse... como é que fala? Como se fosse um material não profissional, uma coisa amadora, assim. Acho que, sei lá, talvez é porque a gente ainda tá caminhando a passos pequenos, a gente tá engatinhando nesse negócio de terror e desse tipo de coisa. Então não temos um reconhecimento. E também o reconhecimento de quem, né? Como é que funciona o Oscar? É um cara que... Sei lá. Mas a gente não tem muita obra, a gente não chama muita atenção no que tange o cinema. Tirando Tropa de Elite, Cidade de Deus, esses clássicos. Porque é aquele negócio, a gente não sabe vender o nosso peixe, igual você falou naquela vez. Mas, ô Matheus, eu queria que você fosse 100% sincero. É exagero meu ou o que eu tô falando tem cabimento? O Morto Não Fala, que é o filme que a gente tá fazendo a crítica hoje, ele é melhor, na minha opinião, ele é melhor do que... Eu vou falar uma lista aqui pra você vai me dizer se eu sou louco. Pode ser sincero. E pra mim, o Morto Não Fala é melhor do que aquela bobeira de Pânico, do que aquela bobeira de Eu Sei O Que Vocês Fizeram, não sei o que lá... Que é o cara com a faca lá que vai caçando. É melhor do que O Chamado, muito melhor. É melhor do que O Grito. É melhor do que filme do Chuck. É melhor do que aquele filme, aquela bobeira de que... Jogos Mortais. É melhor... O Morto Não Fala é um filme que é melhor que toda essa gringaiada aí e a gente não dá valor, ô Matheus. Eu acho que é melhor que esses filmes. Qual que é a sua opinião, Matheus? Pô, muito melhor. E se você for pensar no orçamento que a gente teve aqui, nossa, muito melhor. Se a gente tivesse realmente um dinheiro aplicado, assim, pra, sei lá, fazer um negócio profissional, talvez até nem ficava tão bom, mas muito melhor do que esses filmes grandes aí de Hollywood, de não sei o quê. Pô, filme da hora pra caralho. Bom, ô Matheus, vamos desde o comecinho pros ouvintes entender como que esse filme é genial e como que ele é inteligente, ele é ácido, ele é crítico, ele faz uma reflexão social, ele é terror, ele tem suspense. Vamos começar desde o comecinho. O filme fala sobre um cara que trabalha no IML e ele tem um poder mediúnico de conversar com os mortos. Mas não é uma coisa infantilizada, boba. A conversa que ele tem com o morto é com o corpo do morto. Não é assim, Matheus? Explica para os ouvintes entender como é que é. Sim, exatamente. É, chega lá o presunto pra ele e depois que a pessoa sai, né, porque provavelmente a pessoa não consegue ver o defunto falando. Não, não vem. Os outros não vêm. Só ele que vê. Não vem. Então ele espera a pessoa sair, por exemplo, os caras que trazem o cadáver, e começa a conversar, pô, morreu trocando tiro com a polícia, né, o vagabundo, não sei o que, não sei o que. Ele começa a conversar esse tipo de coisa, aí os caras que estão mortos lá pedem pra ligar pra família deles, passam número, esse tipo de coisa. E, assim, ele tem uma relação bem distante no que tange interferência no, na vida do cara que faleceu, né? Por exemplo, ele não passa informações, ele não interage com nada ali, ele só tá ouvindo história de nego que morreu, né? Mas logo no começo ele diz, e isso é muito importante, ouvintes, isso que o Matheus tá falando é muito importante, presta atenção que senão vocês não vão entender lá na frente. Matheus, tem um motivo pra isso. É, tem um dos mortos que pede pra ele que ele faça justiça e conte quem que assassinou ele. E ele diz, eu não posso fazer isso, isso mais pra frente vai voltar. Ele fala, eu não posso fazer isso porque senão eu quebro a regra dos mortos. Eu quebro o código dos mortos, eu não posso fazer isso, eu não posso me envolver nos problemas de vocês. Porque é como se existisse, os espíritos falam disso aí, é como se existisse um código, que é o seguinte, inclusive é bíblico isso, o que é do mundo dos mortos é dos mortos, o que é dos vivos, não pode misturar. E ele diz que ele não pode caguetar quem matou o rapaz, porque ele não pode quebrar essa regra. Porque se ele quebrar essa regra, ele traz uma maldição pra ele, certo? Exatamente. Isso aí. Bom, e aí, Matheus? Paralelo a essa vida de mediunidade no trabalho dele, né? Que ele tá ali naquele negócio de cadáver, aí conversa e esse tipo de coisa. Ele também tem uma família, né? Ele tem dois filhos e uma mulher. Provavelmente o cara já é um incel casado, né? Porque a mulher dele já olha pra ele com nojo. Isso é repetido várias vezes no filme, mas né? Mas qual o motivo? Fala o motivo. Porque ele fede a produto de cadáver. De cadáver, formol, né, esse tipo de coisa. E a mulher dele tem nojo dele, o filho dele não respeita muito ele. O cara sai do trabalho, bebe uma cachaçinha lá, chega em casa meio fiado, tonto, que ele tá sem dinheiro. Tá sem dinheiro, igual a maioria dos brasileiros mesmo, né, isso aí retrata bem. Tá todo mundo fodido. E, pô, o cara tá entre a morbidez e a morbidez, né? Porque quando ele chega em casa é um clima de cheiro de cu danado, né, velho? É, o filho dele, rebelde, fazendo cerol pros moleques do bairro, vendendo. O cara já tá puto com isso também. A mulher dele, que já não respeita ele tem uma filha lá que não fede nem cheira, né? Então, o cara tá lidando com situações horríveis o tempo todo, né? Uma que a vida dele é muito ruim. Pois é. E o lugar que ele mora também é bem Brasil, né? Pô, ele mora na favela. Favelaça. Não, o chão era asfaltado, mas sempre tem aquele clima de sujeira na casa dele. Sabe? É como se a parede fosse encardida e esse tipo de coisa. Então ele tá com um problema dentro de casa também, né? A mulher dele já rejeita ele. Ele já não tem muito o que fazer. O cara tá meio cabisbaixo. No trabalho ele cada vez recebendo mais cadáver, né? Então, um dia no trabalho, chega um amigo dele lá, né? Morto. E eles começam a trocar ideia. E o cara, morreu assim, né? Também fica correndo atrás de mulher dos outros, não sei o quê. O cara com o peito todo cheio de buraco de bala, né? Aí o cara fala, vivi minha vida do jeito que eu quis, não sei o quê. Daí o que acontece? Não, aí o morto pega e fala assim pra ele, eu pelo menos... Porque aí ele deu uma, falou assim, mas você morreu... Porque aí o cara, esse cara do IML que tem poder de falar com os mortos, pegou e falou assim pra ele, você morreu porque você foi atrás de mulher casada, por isso que você tomou tiro. Aí o cara pegou e falou assim pra ele, falou, olha, mas pelo menos eu morri do jeito que eu quis. Melhor que você, que é um babaca, porque a sua mulher tá te traindo. Aí ele fala assim, como assim? Aí o morto pegou e caguetou pra ele, falou, sua mulher, quando você sai, a sua mulher tá te traindo com o cara da padaria. E acontece uma cena importante que o Matheus esqueceu, mas é muito importante pra gente entender. A mulher dele tava andando muito bem produzida e tava... tem um dia que ele chega lá e ela compra um sofá. Aí ele pergunta, onde você arrumou o dinheiro pra comprar o sofá? Aí ela pega e fala, não, é que eu tô enrolando uns doces ali pra fulano e não sei o quê. Aí ele pegou e falou. Aí o morto pegou e falou assim, não, esse dinheiro... Você não tá vendo que ela tá andando bem produzida? Esse aí é dinheiro que ela tá pegando lá do cara da padaria. A mesma padaria que você toma pinga todo dia, o dono lá tá pegando a sua mulher. Aí nisso ele se revolta com aquilo. Ele sai mais cedo do trabalho. Aí ele chega lá, ele vai lá pra casa. E ele fica lá escondido. E nisso ele vê que a mulher dele realmente saiu escondida de casa e foi ficar com o dono da padaria. Foi ficar com o dono da padaria e foi pro motel. E nisso ele fica desesperado, ele chora e tal, aquela revolta, né? E aí entra a história do traficante que morreu, do sujo. Como é que foi essa história, ô Matheus? Então, chegou um belo dia, né? Chegou um cara lá morto, parecia que foi troca de tiro, não sei. O cara tava cheio de balaço no peito. E eles estavam lá conversando, daí esse sujo falou assim, um cara lá da minha gangue que me traiu, não sei o quê, avisa pro meu irmão lá, que o irmão dele era o líder dessa gangue, né? Avisa pro meu irmão lá, se eu não me engano o nome do cara era Dentinho, né? Avisa lá que o Dentinho que me traiu, não sei o quê. Ele falou, não posso interferir, se eu fosse contar cada coisa que eu ouço aqui, já tinha tido até uma guerra, não sei o quê, não sei o quê. Daí, depois que passa essa confusão com a mulher dele, ele lembra que o cara lá, o irmão desse sujo, precisava de um nome pra vingar o irmão dele, né? Daí ele liga uma peça com a outra. Pô, tem um cara comendo a minha mulher e tem um cara querendo matar um cara. Pô, vamos fazer isso aí, dar um match, né? Era o chefe da boca. Isso aí. Aí ele vai lá na boca e fala, eu sei quem te traiu, eu era muito amigo do seu irmão, eu conheci ele da cadeia, do não sei o quê. E ele começa a dar detalhe do morto, o sujo, o cara do IML começa a dar detalhe do sujo, do cara que morreu. Como é que ele sabia os detalhes, Matheus? Porque o morto contou, né, que ele e o chefe da boca, que é o irmão dele, mataram o próprio pai pra defender a mãe, alguma coisa assim. Isso, a facada. Isso. Aí ele dá esse detalhe, porque só os dois irmãos sabiam, né? Aí o cara já pensou, opa, isso aí aconteceu mesmo, porque só nós dois que sabíamos aqui, como é que esse cara ia saber? Ele devia ser muito amigo do meu irmão, né? Não sei o quê. Aí ele fala, o cara que traiu o seu irmão aí, que mandou ele pra vala, é o dono da padaria lá. Aí, tipo, aí ele já quebrou a regra, né? Porque o que ele fez? Ele pegou uma informação dos mortos e interferiu no mundo dos vivos, né? Aí que começa a dar problema. Daí pra frente é ladeira abaixo o negócio. É só cagada. Aí o cara pegou e falou assim, então eu vou matar o dono da padaria. Se foi ele que matou meu irmão, eu vou matar ele. Aí ele pega e... Aí um dia tá a mulher... tá o dono da padaria. Pega a mulher do cara lá do IML e vão pro motel. Aí depois que eles estão saindo do motel, o dono da boca cerca o carro e mata o dono da padaria, e num acidente... Não bem acidente, pegou e matou a mulher do cara também. Matou a mulher do cara do IML. Morreram os dois. Não foi isso, Matheus? Isso aí. E nisso, paralelo a isso, lá no IML, o morto que tinha morrido, que tinha contado pro rapaz do IML que a mulher dele tava traindo, falou assim, olha o que você tá fazendo, olha o que você tá fazendo, você acabou de violar a regra dos mortos, você acabou de contar segredo dos mortos, você pegou a maldição pra você, você tá perdido, você arrumou um problema pra sua vida, agora você pegou a maldição de morto pra você. E aí nisso já começa as coisas sobrenatural acontecer. Tem uma cena que os corpos abrem a gaveta sozinho e arrasta lá da geladeira, não é isso, Matheus? Aham, pô, essa cena dá mó medo, né? Tava assistindo à noite, deu um cagaço. Lembra muito aquela cena do Sexto Sentido lá, que o moleque tá na cozinha, daí a mãe dele sai e abre as portas tudo de uma vez. Não lembro exatamente como é que era. Mas antes disso, antes dessa cena aí da negócio de morto abrir a gavetinha lá, o cara, ele conversa com a mulher dele, né, que tá morta lá no IML, daí ele fala, ó, oh, fui eu que fiz isso, não sei o que, estava me botando gaia, fui eu que fiz, mandei matar mesmo, vagabunda. E o cara colocou a aliança dela no dedo dela, né, que tava com ele. E aí revoltou ela. Pô, mas ficou um capeta, porque ela tava lá sabendo que ele que tinha mandado matar, e ele ainda fala assim, ó, você é minha pro resto da vida, não sei o quê. O cara é corno, né? E mandou ela pra debaixo da terra com a aliança. Aí começa as coisas sobrenatural. Aí começa. Pô, daí pro final do filme é só coisa sobrenatural. A primeira que acontece é ele tá trabalhando, alguma coisa assim, daí ele cochila, não sei, não lembro exatamente, e quando ele acorda, ele tá dentro de uma dessa gaveta de morto, com a aliança dentro da garganta dele, né? Isso. Aí ele começa a ficar sem ar lá dentro, dando chute, e daí ele consegue sair, vomitar a aliança, daí chega os caras, também que trabalham no IML, começa a perguntar o que aconteceu, o cara tava ali dentro, não sei o quê, e esse aí é só o primeiro ataque, né? Do além que o cara sofre. Em paralelo a isso, as crianças, os filhos dele, é um menino e uma menina, receberam uma visita demoníaca dentro de casa, começou a bater porta lá e assustar as crianças saíram correndo. Uhum. Aí eu já achei uma puta injustiça, porque, pô, a mulher tá atacando os filhos, o que eles têm a ver com isso? Eu não entendi exatamente. Não, depois ela fala que ela queria, eu quero que meus filhos venham ficar comigo. Eu quero que os filhos fiquem com a mãe. Então ela queria matar as crianças. E aí ela pega e assusta as crianças saem correndo e tal. Aí quando o cara do IML volta pra casa, as crianças não estão lá. Aí o que aconteceu? A filha do dono da padaria que morreu, que tava chifrando, que tava comendo a mulher dele, a filha do dono da padaria tinha ficado com as crianças, porque as crianças correram, e aí ela pegou as crianças, levou pra casa e falou, ó, essa noite aí teve alguma coisa esquisita aqui na casa, os seus filhos correram de madrugada e foram bater lá em casa, e é o seguinte, se quiser, agora que meu pai morreu, eu não tenho mais a padaria, se você quiser... eu aceito ficar com suas crianças, eu cuido das suas crianças, você paga pra mim. E aí a menina começa a morar lá na casa, não é isso, Matheus? Uhum. E diga-se de passagem, que gatinha, atriz, né, velho? Pena que ela é comunista, é Bianca Comparato o nome dela, é comunista, ela é comunista de amarrar no pé da cama mesmo, 100% Stalin, mas que menina bonita, cara, muito bonita mesmo, é verdade, o Matheus tá 100% certo. Uma bonequinha. Daí... Ela começa a cuidar das crianças depois de um tempo, mas a princípio o pai nega, né? Ele fala, não, a gente não precisa de ajuda pra nada não, obrigado, pode fazer suas coisas lá. E toda vez que o pai ia trabalhar, dava um problema em casa, né? Ou era porta batendo e ele tendo que fugir pra rua, ou era... Toda hora acontecia esse tipo de coisa. Isso até me lembrou algumas coisas, cara. Antigamente tinha muito disso de porta bater aqui em casa e o cara ter que correr pra rua. Já aconteceu isso com você? Ah, eu tive um problema de um apartamento que eu morei que lá baixou uma coisa ruim que deu-me livre. Nossa senhora. Eu já contei essa história muitos anos atrás e mais pra frente eu conto de novo. Mas eu morei num apartamento que o rapaz suicidou. E aí no dia do aniversário da morte, do suicídio do rapaz, tava eu com a minha companheira. E a minha companheira tava na sala e eu tava na cozinha. E aí aproximadamente 3 horas, entre 3 e 4 horas da manhã, veio 3 murros fortes na porta, pá, pá, pá. Aí a mulher pegou e falou assim, mas quem que tá batendo na porta essa hora? Aí eu peguei, abri a porta, não tinha ninguém, e lá tinha sensor de presença, se tivesse passado alguém, o sensor ia ter acendido. Aí eu peguei, fechei a porta e falei, que porra é essa, cara? Como é que deram 3 murros na porta aqui e o sensor não acendeu? Como é que é possível isso? E aí desse dia em diante, cara, começou a dar só coisa esquisita lá na casa. Teve uma passagem onde a minha mulher me liga correndo, me liga desesperada pra eu sair do trabalho. Pelo amor de Deus, o capeta tá aqui dentro. Aí eu tive que sair correndo do trabalho e correr pra casa. Quando eu chego em casa, tá ela com o cachorro trancada na cozinha. e falando, o capeta tava andando aí no corredor. Tinha uma coisa ruim andando no corredor aí. Tem um outro dia que ela falou que tinha um cara estranho batendo na porta, um sujeito com a capa preta. E lá naquele apartamento ninguém dormia bem, você dormia, você acordava mal, você tinha pesadelo a noite inteira. Cara, foi uma experiência fodida. Pra gente sair do apartamento a gente não conseguia, tudo dava errado. A gente ia pintar, não dava certo. A gente ia arrumar a parte elétrica, teve um dia que a gente foi arrumar uma parte elétrica, deu tudo errado, fechou o circuito, queimou tudo. Cara, é como se o coisa ruim não quisesse que a gente saísse de lá, cara. Foi uma época fodida, cara. Foi foda. Eu posso dizer que eu já vivi um negócio sobrenatural na vida. Você, Matheus, já viveu alguma coisa assim? Pô, eu acredito muito nisso. Quando eu era criança, teve algumas coisas desse tipo, mas é sempre alguma coisa que falaram que eu fiz ou falaram que eu vi, porque lembrar mesmo eu não lembro. Por exemplo, eu falei com minha mãe, teve uma vez que eu descrevi um avô meu que tinha morrido há muito tempo e disse que ele estava andando pela casa. Mas, assim, lembrar, eu realmente não lembro. Você sabe qual é a minha cidade, né? E você sabe como é que é aqui. Aqui tinha muito escravo antigamente, muito, muito, muito. E tem muito casarão aqui. Falam que nesses casarões aí, direto dá pra ouvir barulho de corrente arrastando, grito, esse tipo de coisa. Não sei se você já ouviu falar. Já. Diz que tem isso mesmo. Mas você lembra de alguma coisa estranha assim? Que aconteceu comigo, não. Assim, foi coisa bem, quando era novo, esse tipo de coisa, parece que a gente tem uma sensibilidade maior quando a gente criança, não sei, também quando eu fui crescendo, eu fui perdendo muito a minha crença nas coisas, então, depois de um tempo eu comecei a encarar muito as coisas de uma maneira muito cética, né, então, não, nada ficou assim muito marcado. Bom, ô Matheus, voltando no filme, aí o que aconteceu depois, Matheus? Peraí que eu me perdi. A gente tava falando sobre ele ter recusado a ajuda da moça. Não, mas aí depois, filho... aí logo em seguida ele viu que não tinha como, ele teve que aceitar a ajuda da moça. E aí, o que aconteceu? Daí ela começa a ficar na casa dele, né? E essa cena é até um pouco perturbadora, porque ela tá dormindo lá e tá passando aqueles programas de crente na televisão, que o cara fica tirando demônio do corpo dos outros, que até o Porta dos Fundos faz piada direto com isso aí. Sei lá, quem que é você aí, não sei o quê, aí o demônio fala, eu só não sei quem, eu quero cheirar pó, eu quero não sei o quê. Daí eles estão dormindo e tá passando isso aí na TV, aí a menina levanta, né, e começa a acontecer uns negócios estranhos pela casa, aí ela vê a filha do cara, do IML, batendo com a cabeça na parede, né, e quando ela vira a menina assim, pra causar um efeito até de susto, a menina tá com a cara toda vermelha, você pensa que é sangue, mas é batom, e depois ela sai andando assim pela casa, depois de colocar a menina pra dormir, e ela vê escrito no teto várias e várias vezes, eu tenho nojo de você, eu tenho nojo de você, eu tenho nojo de você. O que indica o quê? Que ele, que a mãe, a mulher que foi morta, que a mulher do cara do IML que foi morta quando tava traindo, ela tava incorporando na menina. E essa aí é uma frase que ela repetia muito pro cara do IML, né, por causa do cheiro dele. Daí ela escreveu isso aí várias vezes no teto da casa e tava lá. E no outro dia o cara chega em casa e pergunta, oh, que porra que é essa que aconteceu aqui? Daí ela fala que viu a menina com batom na mão, com a cara toda suja de batom. E depois ela foi no outro quarto e tava isso escrito. Daí o cara falou, ah, não tem como uma menina dessa altura ter escrito esse negócio no teto. Aí começa um clima merda, assim, né? Porque o cara fica como se ele tivesse dito que foi a menina lá que tava cuidando deles. Depois ele fala, não, eu sei que não foi você, não sei o quê, não sei o quê. E a princípio ele não tava captando muito bem os ataques, né? Tipo, ele não tava associando, eu acho, porque ele até tenta lidar com isso de uma maneira racional, mas não tava ligando isso à maldição de ter interagido com os mortos. É, até aí a ficha dele ainda não tinha caído. Em paralelo a isso, aí acontece de morrer duas pessoas numa... dois corpos tinham morrido e tava apodrecendo, e aí chamaram o IML pra fazer a perícia, e chegando lá era o corpo do traficante, do traficante que tinha matado lá a mulher, com o ajudante dele. os dois tinham morrido, e aí o cara do IML conversa com o traficante, e o traficante fala que quem matou eles foi o espírito da mulher, e que quem tinha que ter morrido era ele, porque ele tinha feito uma injustiça, e que ele estava amaldiçoado. E na boca, do traficante tava um papel com o nome das crianças dele, com o nome das crianças do cara do IML. Ou seja, mostrando que as crianças estavam juradas de morte pela mãe. A mãe queria matar as duas crianças pra levar elas pra junto. E aí o cara do IML começa a entender como é que realmente os dois, que tava amaldiçoado mesmo, e que quem tava fazendo tudo isso era o espírito da mulher. Era o espírito da mulher. Na verdade, não era um papel, era tatuagem dela. Lembra que na hora que o cara da padaria tava subindo... Caralho, Matheus, é mesmo? Puta, cara! Puta, Matheus, é a tatuagem... É um pedaço de pele, cara. É isso mesmo, cara. Uh-huh. Porra, Matheus, é isso, cara. Puta, cara. Por isso que o Matheus é foda, gente. O Matheus é só você pra me salvar, Matheus. Era o pedaço da pele dela com a tatuagem das crianças, Matheus. Com o nome lá do filho e da filha. Daí o cu do cara aperta, né, porra. Ele até vomita. A mulher tá vindo... Ele até vomita. A mulher tá vindo aqui, voltava pra cobrar o preço aí. Daí ele começa a ficar um pouco mais crente nisso, né, que a mulher tava voltando e que era pra ele tomar cuidado. Daí ele tenta reatar o laço com a família, tenta... fazer tudo ficar bem no ambiente familiar dele, que tava um caos, né? Depois que a mulher morreu, os filhos estavam mais rebeldes. O moleque tava chegando de viatura em casa, porque tava fazendo merda na rua. A menina não falava com ninguém. Daí o cara tem a ideia de puxar o aniversário do filho pra frente, né? Pra comemorar antes. Adiantar. E, sabe? Tirar um pouco o clima de merda de dentro de casa. Voltar a ter amizade com o filho, esse tipo de coisa. Daí ele planeja uma festinha lá, pede os bolos, doce, liga pros amigos, distribui uns papelzinhos na escola lá, né? E faz a bendita festa, né? Chama o pessoal lá, toca um pagode. Você até pensa que as coisas estão boas, tá todo mundo tranquilo ali. E nessa hora você vê bem o cenário, né? Bem Brasil mesmo, é um negócio bem favela, assim... com todo respeito, né? E nesse clima aí de festa, de alegria, ele fala assim, ó, filho, eu tô com um presente aqui pra você, vem cá pra você pegar. Daí o filho abre, tá uma caixa de patinete, né? E quando ele abre a caixa de patinete... Aí você pode parar aí, porque aí você... Nem era pra ter contado essa parte. Essa parte que eu vou tirar. Porque você dá pra deixar, tem que deixar os ouvintes na curiosidade. Ouvinte, essa parte eu vou censurar. Ouvintes, o que tem dentro da caixa de presente é inacreditável. Ô Matheus, agora pra gente fechar aqui. Mas o filme, o Matheus, só sem spoiler, Matheus, segura o spoiler. Mas tem uma cena do Serol, Matheus. Eu nunca vi um filme de terror retratar uma cena agoniante tão bem, Matheus. Fala aí, aquela cena do Serol, Matheus, é inacreditável, cara. É surreal de tão boa que é, cara. É genial. Aquela cena do Serol é foda, não é? É foda, e o que eu achei mais foda nessa cena do Serol é que pegaram um elemento puro brasileiro. Tipo assim, você vê Serol em outros países? Não, vê, é só Brasil, lá, no... é Brasil. É só Brasil, é Brasil, tipo assim, eles pegaram uma coisa brasileira, uma coisa cotidiana, uma coisa que realmente representa uma ameaça, porque isso aí degola motoqueiro direto, é uma coisa que realmente é ameaçadora aqui no nosso país, e pegaram e fizeram, sabe, colocaram exatamente num filme de terror, foi uma coisa do caralho que fizeram com esse recurso que a gente tem de ameaça, né, uma coisa real. Muito bom. As atuações, Matheus, você achou? Pode falar, não, sua cena lembrou o quê? Me lembrou bastante Jogos Mortais, num específico lá deles, eu não lembro exatamente qual, e também nessa hora a iluminação muda e fica um vermelho forte, assim, né, que você sente realmente o peso do negócio, a ameaça que aquilo te traz. Achei bem, bem elaborada. Hora nenhuma no filme é usado esse recurso de luz vermelha tão forte quanto nessa hora para expressar realmente a agonia da situação. Bom, ô Matheus, pra gente fechar agora aqui, suas considerações finais, as atuações, o que, que você achou? A atuação da mãe, da mulher do cara do ML, ela é uma atuação muito boa, ela convence, ela realmente, ela demonstra todo o nojo que ela tem do marido. Eu achei todas as atuações perfeitas. Olha, Matheus, esse é um filme que, na minha visão, ele é impecável, impecável, assim. O que, que você tem de dizer das atuações, Matheus? Teve alguma coisa que você não gostou? Fala aí, o que, que você achou? Cara, eu achei muito natural as atuações. Não foi aquele negócio de brasileiro tentando parecer filme dublado, tá ligado? Que usa uns termos nada a ver e uns... Sabe, ficou uma coisa bem orgânica. E eu não sei se você lembra numa hora do filme lá que começa a chegar muito corpo no IML, muito, muito, muito, porque teve um desmoronamento, um avalanche, não sei. Igual essas barragens que fica caindo em cima de cidade aí toda hora. É, tem uma hora que tem isso e ele tá lá no IML, e como ele tá ouvindo muita voz, porque tem muito corpo, e a câmera começa a chegar perto da cara dele, passa um sentimento de claustrofobia, que na hora eu tava assistindo usando um cobertor em cima de mim, eu tive que tirar, porque a atuação foi tão boa, tudo foi tão... funcionou tão bem que me afetou do lado de fora da tela. Isso acontece com muitos filmes. Mas o filme é sufocante, não é, Matheus? Não é um filme que te sufoca, esse filme? Sim. A vida do cara é tão horrível que você fica sufocado, não é? A vida dele é tão horrível que você se sente mal, não é assim, Matheus? Você se sente mal, é uma coisa pesada, suja. É tipo assim, o cara sai de um ambiente horroroso, que é o trabalho dele, bebe uma cachaça e vai para um ambiente pior ainda, que é uma mulher sentindo desgosto dele o tempo todo, um filho rejeitando. E o cara com aquele negócio na cabeça é uma coisa realmente sufocante. E você percebe que é sempre dentro de algum cômodo que o filme acontece, nunca é um ambiente aberto, arejado. Você não tem aquele alívio, é sempre uma coisa bem, bem maçante, uma coisa assim que parece que é aquilo ali que é o mundo, sabe? É uma coisa fechada. Nossa, ô Matheus, você é o acerto desse programa aqui, viu? Puta merda, cara, é exatamente isso, cara. Parabéns, Matheus, você é foda, viu, cara. Ó, aqui no Soldado Primitivo, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês ouvintes têm que, ó, não é querendo ser arrogante, não, mas vocês têm que agradecer, porque aqui eu só trago cara que manja mesmo, aqui eu só trago cara bom. Gente, é isso que o Matheus falou, puro. Matheus, os ambientes que são gravados no filme são sufocantes. Ô, gente, tudo no filme é feito pra te sufocar. O ambiente de trabalho dele é sujo, a casa é suja, tudo dá um sentimento de desespero, de sufoco. A cena final, Matheus, sem spoiler, pelo amor de Deus, Matheus, mas a cena final é desesperadora, é sufocante, é uma coisa pesada, é genial, cara. Ô, Matheus, você é foda, cara, você realmente foi um acerto desse programa. Matheus, descreve mais sobre, tipo assim, é um filme que você se sente nervoso com ele, angustiado, não é, Matheus? Aquela cena do Serol é uma agonia infernal. Uma agonia infernal, e eles aproveitaram isso muito bem com a iluminação que usaram ali na hora. E eu não sei se aconteceu com você também, Hernani, mas em alguns momentos ficou... É claro, a gente tem a consciência de que é real aquilo que está acontecendo, mas a gente começa a cogitar, pô, será que o cara tá louco e tudo ali no passo de uma ilusão? E nessa hora do Serol fica essa ambiguidade na nossa cabeça. É um filme bem assim, que você pode começar a querer interpretar, e o final também é bem aberto, não sei se você... É interpretativo, também, interpretativo. Interpretativo, sim. É um filme do caralho, cara. Pô, puta recomendação sua, e que eu ainda vou assistir mais uma vez. Matheus, agora pra gente fechar, eu queria que você dissesse o seguinte, por que que a gente não dá valor em filme bom assim, cara? Como é que um filme desse não estourou no cinema, por exemplo, cara? O que que tá faltando, Matheus? Cara, eu já assisti muito filme de cinema alternativo, e o que eu digo com alternativo é filme que foge desse negócio de Hollywood, Vingadores e os caralho a quatro, e esses filmes, eles são pra nicho, sabe? É tipo assim, não é um tipo de filme que cai no gosto popular, por exemplo, esses filmes de heróis aí que são puramente comerciais, que é filme caça-níquel, estão ali para fazer o dinheiro. Esse tipo de filme é para, eu não vou dizer um grupo seleto de pessoas, porque pode agradar muita gente que gosta de terror e esse tipo de coisa, mas é um filme mais para nicho. E também existe o preconceito por ser produção de país subdesenvolvido, né? Não sei, existe muitos fatores que podem atrapalhar o engajamento do filme para ele estourar por aí. E eu acho que o principal deles é por não ser uma coisa hollywoodiana e por ser uma coisa brasileira também. Com relação ao efeito, Matheus, você falou que o efeito, você não gostou muito do efeito especial? Como é que foi? Ah, sim, causa um estranhamento no começo, mas depois fica... Você entende como é que é a... Mas em efeito especial, o Brasil é pobre mesmo, né, Matheus? Você não dá pra negar, né? Aquela novela da Record, por exemplo, eram uns efeitos ridículos, patéticos, né? A Globo aquela também tem uns efeitos... É, Mutantes. A Globo também tem uns efeitos meio pai, não tem não? Tem, porque assim... Não sei, a gente foca bastante no enredo, por exemplo, na novela, ou então no Cidade de Deus, no Tropa de Elite. É coisa mais dentro da realidade, tipo, fazer um cara cair e colocar ketchup em cima dele, ou seja lá o que for que faz o sangue, é tranquilo, mas criar um dinossauro e impressionar todo mundo com quão realista ele é, não é muito o foco da nossa... Do nosso cinema, pelo menos é o que eu acho. A gente tenta retratar mais a realidade, né? Com uma história envolvente, com uma história que a gente consiga se identificar e esse tipo de coisa. Colocar robô e dinossauro e um cara voando, isso aí não é a essência do nosso cinema. Agora, ganhar Oscar eu sei que não merece, não, mas que merecia estar lá disputando, merecia sim, viu, Matheus? Pô, merecia, claro. Tem uma categoria, né, pra produções internacionais? Tem, só de internacional. E não foi nem indicado? Não, pô. Não é uma sacanagem? Nossa, injustiça, cara. Pô, filme bom. Filme do caralho. Parece que é uma coisa fechada ali, né, só... Ah, mete efeito especial, coloca tripa saindo aí, a tripa mais realista ganha. Mas esquecem de focar no que é realmente mais legal, que é uma história envolvente, um terror mais sutil, alguma coisa assim, que é igualmente assustador, sabe, pode te fazer perder noite de sono, se for muito sensível, sem aparecer uma gota de sangue, talvez. Existe muito tipo de filme assim. Bom, o Matheus, pra gente fechar aqui, como é que tá a sua vida aí? Parece que você trocou de emprego, conta um pouco aí como é que anda a vida. Então, eu trabalhava terceirizado, né? E acabou faltando verba lá e tiveram que mandar uns caras embora. Cara, eu não entendi o porquê mas eu sempre fui um trabalhador bom, nunca fui te reclamar de muitas coisas, mas acabei sendo mandado embora. Bom que não deu um mês, eu já achei outra coisa, tô num emprego novo, com maior chance de crescimento, esse tipo de coisa. Do começo do ano pra cá, eu venho meio que protelando minhas coisas, sabe? Quando... Ah, deixar pra depois, depois do carnaval, não sei o quê. Você conseguiu juntar dinheiro? Tô juntando, cara, mas por causa desse coronavírus aí, tô perdendo dinheiro pra caralho. Mas você tá com quanto guardado? Fala a verdade, não mente. Pô, falando em número, vamos colocar 5 dígitos? não é muito, mas a gente tá tentando chegar lá. Caralho, você tá com tudo isso? Assim, o primeiro do 5 dígitos, né? Vamos colocar 10 contas. Caralho, maluco, você tá bem, cara. Não, mas é por causa do acerto, eu fui mandado embora, né? Mas não faz merda com o dinheiro, não, ô seu maluco. Você não faz bosta com o dinheiro, não, pelo amor de Deus, hein? Aquele projeto que você tava de fazer uma grande coisa, ainda tá de pé? Tá. E agora eu tô pensando em contratar várias putas, né? Fazer a cabeça. Não, mas é exatamente pra isso que eu tô juntando dinheiro. Eu quero realizar o meu sonho o mais rápido possível e daqui a pouco a gente vai estar conversando sobre isso, cara, assim que ele estiver pronto. Eu espero poder falar aqui no Sociedade Primitiva assim que eu conseguir. Pô, a jornada tá sendo dolorosa. Cara, eu tô vendo alguma coisa em torno de R$1.000 meu cair, ralo abaixo, tô perdendo dinheiro pra caralho. mas também eu sei que agora é uma hora boa para investir, então, sabe, a curto prazo essa perda não faz diferença. Enfim, a gente começa a aprender bastante à medida que a gente vai pensando em poupar, né? E a jornada que deve ser aproveitada, é claro, quando o objetivo chegar vai ser do caralho, mas cada passo ele tem que ser sentido, ele tem que ser dado, entendeu? Bom, Matheus, esse ano aí, qual que vai ser as perspectivas? Então, eu pretendo ser promovido, nesse emprego que eu tô, né, eu tô dando tudo de mim lá. Pô, a gente tem que trabalhar, independente do que os outros falam, porque eu entrei num emprego agora, que é um cenário muito competitivo, sabe? Tem até uma analogia que eu faço quando eu entro lá dentro e vejo aquelas pessoas, porque parece que... Sabe aquela analogia do caranguejos num balde? Não. É assim, se você colocar um único caranguejo dentro de um balde, ele sai sem a menor dificuldade. Mas se você colocar vários caranguejos dentro de um balde, quando um tá quase saindo, o outro puxa ele pra baixo. É tipo assim, é gente tentando prejudicar outra pessoa a troco de nada. Ninguém consegue sair do balde, porque sempre vai ter um falando pro chefe do outro, não sei o quê, não sei o quê. Em vez de Mas ter uma colaboração... Mas sua casa é meio assim também, não é, Matheus? A sua casa. Então, acho que já foi mais. Hoje em dia a gente tá tentando. E eu também tô me desvencilhando muito da minha casa, sabe, Hernani? Um dos meus objetivos depois que eu for promovido é justamente sair daqui. Com o salário mínimo, eu acho que eu passaria muita dificuldade, até fome, então acho que não é viável. Mas assim que eu for promovido, eu... Não, cara, é claro que isso não é questão de não amar ou amar a família, é claro que eu amo, mas a gente também precisa separar um pouco as coisas, né, Hernani? A nossa vida é uma coisa, da outra pessoa é outra, e essa separação é não só necessário, mas como também é saudável, né? Bom, é isso aí, Matheus. É isso aí, ouvintes. E falou! Falou! É um momento quando